Fala, família gamer. Começa assim. Alô, gamers! Fala, galerinha gamer. Bom Faz dia, tempo. família gamer. Bora. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes, séries e hoje, games. Meu nome é Carol Yes. Bardini e hoje eu vou ser sua capitã, olha só Olha que só. coisa. Ver como é que vai ser isso, né? Eu tô aqui com Vitor Gurgel. Oi, eu fui Foi rebaixado. rebaixado. É, teve uma rebelião aqui e. Se você já jogou Bradinho, você sabe como é. Oh, Captain, boa open the referência. door! O motim aconteceu. E estamos aqui com o Luan, que nunca esteve numa fazenda. Oi, gente. Ah, Ah, entendi também. excelente. Se você não entendeu, jogue o Bradinho. Se você não jogou o Bradinho, sinceramente, pare de falar comigo. O Bradinho é o jogo do ano de todo ano. É. Realmente. Como diz o nome, ele é uma obra. Obra-prim. É. Enfim, estou aqui porque fui convidada. Olha só que honra. Não pude recusar. Um convite recusável. É como aquele grande filme. É. Exato. Aquele filme, né? É aquele filme da oferta irrecusável, sabe? Ah, sei, sei. Ah, sei, Os Intocáveis. Exatamente. Pois é. É, fui convidada. Não pude recusar. Então tô aqui. O Vitor odeia quando eu faço as piadas de eu tô sendo obrigada a estar aqui, Tô aqui mas por eu vou obrigação. manter, faz parte do meu personagem. Ele que lute, arranje outro personagem, se ele quiser, É, você mas. que lute pra tentar não aparecer mais. É, enfim, é isso. Quando Pode. você começar a fazer trabalho ruim, aí eu vou parar de te chamar. É isso. É, cada um só vai poder falar quando eu chamar ou quando eu levantar a mão, tá bom? Vamos. É, não. E é isso. É, pode rodar a vinheta. Vinheta. Não é a Igor, já. Não cometo o mesmo erro que eu. Bom, vamos lá. No episódio de hoje falaremos sobre ela, a temida, a destemida, a corajosa, a grande, a querida Brasil Game Show. Brasil Game Show. Pros íntimos, BGS. BGS. Exatamente. De No. volta. Ah, desculpa. Você quer fazer? Não, pode fazer. Estourou o microfone, foi mal. É, no ano de 2022, ela, assim como John Wick, está de volta ao jogo. Olha. Se foi uma referência de John Wick que eles fizeram, tô de Com parabéns. certeza uma referência ao John Wick. Eu fiquei esperando que eles iam anunciar Keanu Reeves na Na BGS. Fiquei um pouco BGS. Cara, se Keanu decepcionada, Reeves estivesse na mas. BGS, eu ia. Nossa, eu acampava lá. Até porque Pra ficar na primeira ele é fileira. um ator de games. Ele já participou de um jogo aí, um jogo indie, pouco Ah, conhecido. sim. Ah, sim, é verdade. E o que é Matrix, se não um grande filme sobre um jogo? Uau! É uma maneira de se pensar, né? Então, assim, fica aí a minha grande crítica à BGS por ter colocado de volta ao jogo no nome e não ter chamado Não John chamou. John Wick. Ixi, eu queria Imagina ver. um talks com Keanu Não, mas Reeves. eu queria Keanu Gente. Reeves vestido de John Wick. Eu queria ele com um cachorrinho do lado, uns ferimentos na cara, perninho E um lápis. impecável e um lápis. É. Um lápis porque ele ia estar sem seguranças, então ele precisa garantir a segurança. Sim. Senão, quem sabe, né? Mafiosos russos podem matar ele e os cachorros dele. Exatamente. Perfeito. E um celularzinho com a tela quebrada. Pra ele ver os vídeos da esposa morta John dele. Wick é como o Obradinho, se você não viu, sério. Concordo. O que é que tá fazendo, né, da vida? Tá Concordo. perdendo. Tá. É, bom, então, depois de 2 anos, né, aconteceu alguma coisa aí no mundo, nesses dois últimos anos, muito bem o que foi, a gente não, não entendeu direito também até hoje, tô tentando processar aí o que aconteceu, mas... Rolou um blip, tudo sumiu, né? Pois é, foi uma coisa meio, Marvel, assim, e aí a gente não teve grandes eventos, como shows e feiras e aglomerações, então a gente teve esse hiato aí. Eu diria que pra muita gente, essa a BGS foi uma volta mais pra um evento desse tipo, né? É. Exatamente, tem a primeira, que... primeiro grande evento pós esses acontecimentos de 2020 e 2021. É tudo uma coisa só. Mas antes da gente começar... o que é a Brasil Game Show? É... Pera, você perguntou e olhou pra mim, quer dizer não, que você quer... Não, tô dando tempo pros ouvintes pensarem. Ah, tá. Anotem no seus cadernos o que vocês acham. Eu sou professora, né? Então, quando você faz uma pergunta, você tem que dar o tempo de resposta. Anotem nos seus cadernos o que vocês acham que é o Brasil que Game é Show. O que é a Brasil Game Show? E até o final, vocês vão ter a resposta e vão anotar de novo. É a maior feira de games da América Latina. América Latina. Uma das três maiores do mundo. Talvez ela já tenha tomado o lugar... Já esteja incrível, no top 2, né? Aí. E é um... Eu gosto de referir como uma grande reunião de tribos. Acho verdade. Que é um momento de conexão entre várias tribos. Gamers. É um grande e não gamers também. Eu sinto que já falei isso nas outros podcasts das edições, mas eu sinto que ela também é um espaço muito aberto para não gamers. Uhum. Sabe, as pessoas como hardcore. Você vê um. Fala no chat ali, é uma definição muito boa. Natal dos gamers. Natal dos gamers. Reunir é a família toda. A família é gamer. Tem pais que levam os filhos e acabam se divertindo no processo também. Exatamente. Aproveitando um pouco uma parte da feira. É o grande evento que tira os nerds de casa. Pela primeira vez no ano. Uau. Eles são obrigados. Pra alguns, pela primeira vez em 3 anos, né? E agora pela primeira vez em 3 anos. É isso. Eu queria só tirar o elefante da sala aqui, que é você não pôde comparecer esse ano. Eu ia falar essa. Ah, ok, tá. E... Vitor não me pagou pra estar lá. Eu não fui. É, Carol, nos últimos... Conflitos de agenda. É basicamente. Eu tava fazendo presença VIP em outros lugares. Eu só prometi pagar $4,000 pra ela, ela queria mais. É isso. É, assuntos pesados. Infelizmente, Carol, nos últimos dois podcasts que a gente fez sobre a BGS, ela foi com a gente e ela pôde mediar com mais propriedade. Da experiência. E agora ela vai ter a experiência de mediar sem ter ido. Eu sei que você vai fazer um ótimo trabalho, mas eu só queria falar isso, tirar isso um pouco do caminho. Foi não foi a mesma coisa sem você. Eu vou mas falar aí, com... Eu nem perguntei as coisas ainda e você já tá falando. Calma. Ah, não, só aproveitando que a gente, ó, o Carol não foi e apesar de ter sido uma ótima experiência, seria ainda melhor com você lá. E agora a gente vai gravar um podcast sobre isso e vamos ver o que rola. Luan, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque... Chara, Luan, toda vez que a gente fazia, Luan tava lá. Falta, sim. Inclusive, principalmente nos talks, que ela sempre achava muito interessante. As pessoas estavam lá, ela fazia umas perguntas muito boas, pensava umas perguntas muito boas. Ela era minha ajuda pra Sabe fazer uma pergunta boa. Sabe todas as vezes que o Vitor fez perguntas, fui eu. Ela que por trás dava a ideia. Eu meio que dava a ideia da pergunta que eu queria fazer e ela... Não, peraí, vamos polir essa pergunta aqui. Não, peraí, vamos jogar isso fora. Dá pra fazer uma pergunta melhor, e aí... Pois é, gente, chorem, vocês não vão ter meus comentários. On point. É, fez falta, perguntaram por ela. Sim, sim. É, né? Sabe quem perguntou por mim? Tá devendo. Marcelo. Ele mesmo. Meu grande amigo. Marcelinho. É. Fui lá tirar foto com o Marcelo Tavares, o organizador do evento. Ele virou pra mim e falou: cadê a Carol, pô? Pô, faz. Quer ela você? Faz a sala brilhar. Não sei nem seu nome, mas Carol devia estar aqui. Inclusive, quando o Marcelo Tavares encontrou o Vitor no meio do show floor, ele perguntou: cadê a Carol? Cadê a Carol? Ah, não. Olha. Ele veio na minha direção só pra perguntar: ô, Carol tá aqui? Poxa, ela não respondeu minhas mensagens aqui falando se eu vim ou não. Tô ignorando ele. Ghosting. Ele tá dando ghost, eita. Tá, mas pode seguir. Tá. Então, acho que a primeira coisa que a gente não pode, que eu não posso deixar de perguntar pra vocês é como foi lutar a BGS depois desses 2 anos, depois do caos. Foi estar de volta ao jogo. Tu preparou isso o tempo todo, tá querendo mandar essa line, né? Sim, eles me deram essa frase, eu vou usar. Vou fazer um contador de volta ao jogo até o final do jogo. Fizeram um slogan de volta ao jogo. E eu vou usar, eu vou usar dele. Luan. Olha, foi meio que parecia que foi a volta, entre aspas, da normalidade, de uma forma meio que as coisas se encaixando de novo, deu essa impressão. Porque foram 2 anos que não rolou e meio que deu. Sei lá. Muita coisa aconteceu em 2 anos. 2 anos. A gente ficou assim. 2 anos? Não, carioca, como que fala assim? Eu cheguei a me perguntar. Tipo, chegou a se perguntar, será que vai rolar de novo? Porque podia acontecer de não ter mais BGS ou não. Ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Aconteceu muita coisa em 2 anos que. Em 2021 eles iam fazer, né? A volta. A volta e aí não rolou. Por motivos, é. Quem sabe? Eu acho que foi a escolha correta. Sim. E agora voltou com mais tranquilidade, voltou com mais. Todo mundo mais protegido e tudo mais. E. Foi bom ver também que foi bem cheio, tipo, o pessoal tava. Saudade, né? Tipo, encheu bastante todos os dias, é. Então, e foi um grande encontro de muita gente novo, que não se via há muito tempo também. Então, eu gostei muito da experiência. Foi um retorno muito bom e eu já quero ano que vem de novo, pra falar a verdade. Ótimo. Uma coisa que eu tava... Em 2020, assim, eu já tava numa animação de ir pra uma BGS, porque eu comecei a conhecer muita gente. O negócio de ficar em casa é que muita gente foi para pro lado dos streamings e tudo mais, todo mundo se fez muito mais presente digitalmente, e aí tivemos conhecemos muitas pessoas nesse tempo que ficamos em casa. E aí tinha aquela expectativa de, eu quero conhecer esses círculos pessoalmente e tudo mais. E tinha até uma conversa de quando tiver uma BGS a gente vai poder todo mundo se encontrar e vai ser legal. E realmente isso aconteceu em parte. Eu conheci pessoalmente pessoas que eu conheci digitalmente antes. Você viu quando eu falo que é o evento? Tira o nerd de casa, você briga comigo, mas... Algumas essa pessoas... parte foi muito boa. Algumas pessoas que moram no Rio, assim, já se conheciam. Já tiveram a experiência. O Luan já conheceu umas pessoas. Olha, daí. Ciúmes. É verdade, você tá com inveja do Rio? Sentiu um tom de sei lá, de... É só um exemplo. Algumas pessoas que moram no Rio. Algumas pessoas, tipo, esse povo do Rio aí, assim, conheciam, mas. Sentiu um pão assim, né? Os cariocas. Os cariocas. Mas uma outra coisa que eu tinha pra mencionar é que é interessante como essa BGS, se você pegar assim o miolo de tudo que veio, assim, os convidados internacionais, principalmente, e até alguns stands de grandes empresas, Ele teve alguns desfalques eu acho que teve uma certa dificuldade, assim, né, É, essa nesses ia anos. ser minha próxima pergunta, na verdade. Ah, ok. Aproveita. Sobre as diferenças negativas, assim. Porque a gente sabe que foi mais difícil planejar essa TVGS. A gente tem assim. Eu vi o Marcelo Tavares falando sobre isso também. Uhum. Sobre como foi mais difícil montar, assim, o elenco e tudo, stands e tudo mais. Então, tendo ido nas duas edições anteriores, o que que pra vocês chamou mais atenção, assim, e não tão bom, talvez, né, dessa vez? Sei. Eu acho que eu senti que teve menos convidados, sim, de fora. Eu senti que teve menos grandes nomes, assim. Eles usaram bastante de nomes pessoas das internets, das redes sociais, como é? Influencers brasileiros. É, muitos nomes, assim. Menos... Tiveram a galera da Capcom, os desenvolvedores da Capcom, o produtor do Sonic, mas se você considerar que uns outros anos tinha, sei lá, os caras do God of War, tinha um dos criadores de Doom lá. O Charles Martinet veio nos 2 anos que a gente foi... É. Tinha mais variedade, vou dizer assim. Tinha mais opções. Assim. Acho que foi difícil de conseguirem conciliar, tipo, organizar pra gente vir, sendo que eles tentaram organizar em 2020, aí tudo foi por água abaixo, aí depois as agendas mudaram, provavelmente. Eu imagino que eles não conseguiram organizar muita coisa pra essa edição. Ficou implícito. Inclusive na coletiva de imprensa que a gente foi, que o Marcelo Tavares sempre dá uma coletiva de imprensa pra falar mais ou menos do evento e de como tá sendo e tudo mais, ele meio que deixou implícito que esses 2 anos de agendamentos e cancelamentos e volta e cancela de novo e agenda de novo e tudo mais, isso meio que atrapalhou as coisas. Tinha gente que ainda não tava muito seguro pra voltar e fazer um grande evento. O mundo todo voltando a fazer eventos e essas coisas, as pessoas ficam sem agenda. Uhum. É, um evento como esse, eles começam a marcar as coisas com muita antecedência, o que não pôde acontecer dessa vez, uhum, por causa dessa questão da instabilidade, assim, de não saber se ia rolar, se não ia. Uhum. É, essa questão de tem gente que ainda não tá fazendo viagem, ainda não se sente seguro. Especialmente cultura asiática, a gente sabe que é muito, muito ligada a essas coisas de preservação da saúde, uhum, e tudo. Eles são muito preocupados com isso, né? Eles já tinham o costume de usar máscara antes de ter... E eu cito isso não como uma coisa, mas porque a gente sabe que é o grande eixo de produtores e diretores e afins de games. Então, acho que tudo isso influencia. Chega até a ser engraçado que os convidados que vieram são japoneses. A gente não teve nenhum americano, assim, como... Olha aí. Exato. Eu queria falar que a nossa sensação de 2018 para 2019 era de crescimento. E a perspectiva para 2020 era continuar crescendo, era ter mais coisa maior e melhor. E aí deu pra sentir a diminuída, assim, em relação a esse tipo de coisa. A Microsoft não veio com stand, e isso foi uma... E era um stand grande, antigamente. Uma coisa que sentimos falta, pois é. Ele sempre foi uma das maiores. A Nintendo aproveitou e fez um stand gigantesco. A gente vai falar sobre isso depois. Pra mostrar nada. Calma. Então. Vai falar melhor depois, mas a Nintendo foi um grande marketing pra ela mesmo. Fala melhor. É, sim, eles aproveitaram desse momento. Mas eles se botaram em pé, assim, de um jeito legal. Ele já falou, e o Marcelo Tavares já falou que ele já tem convidados marcados pro ano que vem. Já tá agendando, eles estão sempre no processo de quando eles estão fazendo um evento, o evento do ano que vem já está sendo trabalhado. Então, eu imagino que sim mesmo. Eu imagino que... Eles devem não parar quieto quase. Não. É. Os papos já devem estar rolando. Algumas pessoas que fizeram falta esse ano devem vir ano que vem e no ano seguinte. Eu acho que agora é voltar ao crescimento de novo, voltar ao jogo. É isso. De volta ao jogo número 5 já. John Wick. É, eu queria deixar claro que esse podcast não é patrocinado pelo John. Mas gostaria. Mas adoraria. É, John Wick 4, hein, galera? Enfim, Tá vindo aí. Tá vindo aí. Grande lançamento ano que vem. Nada vai ofuscar isso. É. Ah, enfim, a BGS aconteceu entre os dias 6 e 12 de outubro. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, resumidamente, de como foi cada dia pra vocês. E no final, assim, quando vocês terminarem de falar cada dia, eu queria que vocês deixassem um destaque. Assim. A gente falou de tudo que aconteceu e pra mim o destaque desse primeiro dia foi essa coisa. E aí pode ser qualquer coisa. Ok. Fiquem à vontade aí pra escolher o seu favorito. Eu só queria... É citar aqui o comentário do chat do Tá Na Cama, que ele é a figurinha carimbada, então não conta. O cara ele já era, né? Ele é a grande figura. Ele é da brasileiro BGS. Honorário. Virou o mascote da BGS. Eu brinco que depois que ele descobriu que o nome dele era engraçadinho aqui no Brasil, ele falou, a gente vai todo ano. Aliás. A gente vai todo ano. Eu adoro como significam coisas. Tem uma coisa que eu na ida pra São Paulo, eu ouvi nosso podcast de 2019, que, aliás, muito bom, eu queria recomendar. De nada. É, sim, obrigado. E um dos comentários que a gente faz é como o Chota na Câmera, ele tinha o sonho de, na próxima BGS, entrar no palco em cima de uma cama. E... Esse ano ele fez isso. Na entrada do evento, né? Não é no palco do videogame online, orquestra, mas na entrada do evento, assim, que eles têm ele apresentação. Ele escuta piratas. É, ele falou, eu quero entrar em cima de uma cama, e ele fez isso, ele conseguiu atingir esse sonho. Tô muito feliz por ele. Eu adoro que ele tenha o mesmo senso de humor do brasileiro. Acho que é por isso que ele gostou tanto do Brasil. Ele é um querido, né? Ele é muito... É, ele é ótimo. Ele é muito... É, gente boa. Gente fina. Camarada. Então tá, vamos lá pro primeiro acessível. Dia 6, em homenagem ao Luan. Dia 6. O dia também, que era exclusivo da imprensa. Exatamente. E também conhecido como o dia... De exclusivo. O dia dos três mais. São os ricos, os famosos e os imprensa. A gente, no caso, é alguns imprensa. Alguns desses, sim. Alguns desses. É, tem uma... Se sobrepõe. Como é aqueles anéis, aqueles círculos. Overlap é tipo interseções. Interseção. A gente não... A gente é só imprensa mesmo, mas... Querendo dia ser rico. É, pelo menos rico. Famoso eu me viro. É, a parte do rico tá bom já. Mas, a gente... É o dia de... É o melhor dia pra aproveitar e jogar jogos. A gente testou jogos que tinham lá, todos os stands possíveis. A gente jogou o máximo possível de jogos, né, nesse dia. É, a gente jogou dois lançamentos até. É, tem... Esse é um bom momento pra falar sobre como essa BGS não teve lá grandes lançamentos, assim, esse jogo vem daqui a 2 anos, joga aí pra sei lá o quê. O do PlayStation sempre tinha alguma coisa mais adiante, assim, e esse ano não teve God of War, que tá muito perto de lançar, mas e não... Não fez presença lá, é uma pena, mas eu achei que eles usaram, que todos os stands usaram muito bem o espaço pra mostrar jogos que... Pra divulgar eles. Mostrar jogos que eles já têm e que talvez você não tenha, você ou eu não tenha jogado. Eu joguei pela primeira vez. Não tenha tido oportunidade, exato. Né? Exato. Eu joguei o PlayStation 5 pela primeira vez, usei o Cara. DualSense lá pela primeira vez lá. Então é alguma coisa a ser considerada. Se não tivesse, não teve grandes lançamentos, que nem outros anos teve coisas exclusivas para jogar assim primeira vez lá, mas pelo menos tinha um catálogo grande lá de coisas. E como nem todo mundo tem um console de nova geração, acho que muita gente pode aproveitar coisa nova ali. Pois é. A Nintendo também veio bastante com coisas recentes, mas que já lançaram. Tinha um jogo que não tinha lançado. Hoje, no momento que estamos gravando, ele está lançado, é o Ah, é. Mario Rabbids. E ele deu para testar esse joguinho novo. Mas também eles tinham lá coisa de Splatoon. Nem todo mundo jogou Splatoon no lançamento. Sim. Ele tá aí lançando É, eu pouco acho que a tempo. grande coisa, assim, desses espaços é você entrar em contato com coisas que eu não vou gastar o dinheiro desse jogo para ver se eu quero ter esse jogo. E às vezes você chega lá, pega uma fila, joga o jogo por 5 minutinhos e fala: pô, Eu gostei, quero esse acho que jogo. eu quero esse jogo. É, Pode acho ter que. acontecido. Ah, com Com certeza, com certeza. certeza. E eu acho que até você acaba jogando, dando chance para jogos que você não daria de outra forma, assim. Porque, ah, já tô aqui mesmo, eu vou querer experimentar tudo que a feira tem para me oferecer. E aí você acaba entrando em contato com outras coisas, né? Que às vezes você acha que não é seu estilo, mas. Bem. Quando você joga, você percebe que é assim. Talvez tenha acontecido com o Luan, né, nesse evento, hein? Pô, não sei, talvez tenha acontecido. Ups! Pois é, eu resumiria em jogamos jogos e fizemos uma social, né? A gente. Beleza. É, tipo, encontrou uma galera do universo Nintendo, principalmente lá naquele É. dia. Pessoas Das redes sociais. do círculo Twitter, da bolha do Twitter, Twitter, Twitch. do Twitch também, da Nintendo especialmente, porque a stand da Nintendo tava gigante. Eles realmente gostaram, estavam animados assim para mostrar que eles estão empolgados com o Brasil, assim, porque no primeiro dia eles já revelaram que iam lançar mídias físicas oficialmente no Brasil. Trouxeram lá umas caixinhas para mostrar, olha, tradução em português e tudo Eles mais. realmente estão. Estão dando passos, né? Isso é bom, assim. Estão dando passos. O stand da Nintendo tinha até um lugar lá para você botar sua conta lá do My Nintendo para ganhar coisas, brindes. Isso é uma coisa que você via fora do Brasil muito mais do que no Brasil. Isso não é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver. E eu espero que tenha mais disso e mais ao redor do país, não só em grandes capitais. Alguns representantes lá disseram que isso seria o caso, que eles não ficariam só em São Paulo e Rio lá, que eles iriam para outras capitais, mas vamos ver com o tempo. Tô um pouco animado. Luan, se você não se importa, você que sabe melhor o que significa ter jogos físicos oficialmente da Nintendo, gostaria de dar seus 5 centavos sobre. Eu acho que o mais importante do jogo físico da Nintendo é que isso vai regularizar os preços dos jogos físicos, porque a gente depende muito de importação para ter jogo físico. E aí as lojas podem botar os preços que elas quiserem de acordo com demanda que elas criam na cabeça delas, inflam os preços para cima de muito maior do que deve ser. Mais que A o dobro, às Nintendo vezes. botando um preço que eles revelaram que vai ser 350 cada mídia física, R$ 50 a mais que o digital. Primeiro, esse preço vai fazer com que o preço das outras lojas caiam. Isso já vai ser bom pra todo mundo. E segundo, que vão ser vendidos em lojas oficiais, Amazon, Submarino, todas essas lojas que tem grande aqui. Isso permite que esses grandes varejos botem descontos, às vezes, em cupons e coisas que vão surgir, então a gente vai poder pagar mais barato nas mídias físicas. Então é vitória pra todo mundo. E Tem um há uma padrão, né? chance. Vai ter um padrão, vai botar Resumindo, um. é ter um padrão, assim. Isso. E Vai há uma regularizar um pouco chance as coisas. também da gente encontrar um jogo que a gente está empolgado É, para o customize. lançamento, no Isso. lançamento. Vai ter mais demanda, então vai ter. Vai depender se confiar numa loja que talvez você não saiba qual é, porque tá um preço melhor. Enfim, você Isso. vai ter tudo regularizado e oficial e mais segurança e mais Isso. regras. E, consequentemente, isso populariza mais o console no país, né? Porque tem muita gente que nem sabe que É, isso foi uma boa notícia, tipo... A realidade, os preços são um pouco altos, mas vai ajudar, isso vai ajudar, isso vai dar uma ajuda. A longo prazo vai ajudar. E também tem um negócio que quando você vai numa loja, você vê a parte de jogos da Nintendo, é só uns cartãozinhos lá, que é cartãozinho digital por enquanto. Agora a gente vai poder ver aquela estante com jogos físicos, reais. E isso faz uma diferença, assim, eu acho que é uma marca presença. Mostra uma confiança também no mercado. É bom saber que eles sabem que a gente existe. É, parece que a Nintendo realmente tá voltando a e que seria pra ficar, perceber. Essa vez. É. Parece que ela está de volta ao jogo. Número, vamos lá, contando, quem tá contando o número de volta ao jogo, vamos fazer um contador. Vou botar na edição, contador de volta ao jogo. Outra coisa legal do stand da Nintendo, tava tendo lá, eles estavam dando muito brinde pra galera, posters, tipo, posters. O negócio que eu já falou da conta. E tinha um palco lá com apresentadores que estavam animando, tipo, postando jogos no telão. Sim. Pra galera ver, e isso também era bem legal de ver, tipo. Sem brincadeira. A galera dançava Just Dance, jogava Mario, Kart, Smash, era uma coisa bem maneira de ver. Sem pensamento enviesado, mas um dos stands mais animados, assim. Eles estavam sempre com telão lá, com o povo jogando, o povo tava sempre animado pra jogar no telão, mesmo que jogar mal, então faz, chega acho lá. Acho que é uma coisa que eles aprenderam também, depois de terem vindo na última edição, que foi a primeira vez que teve o stand deles, né? Em tempos, eu acho que a última vez foi lá atrás, quando era ainda Rio Game Show lá. Nossa. É, e aí foi a grande volta deles e... Assim, bem mexuruquezinho o stand deles em 2019. É. Tinha lá os joguinhos pra jogar e tudo, mas não tinha muita coisa. Eu vi, eu acompanhei os vídeos que o Vitor tava postando e tudo. E realmente, acho que eles entenderam mais o clima, assim, do evento, né? Porque ficou muito mais parecido com os outros stands, esse negócio de ter telão e ter passagem de jogando, enfim. O número chama muito mais gente, né? Porque você quer parar e você quer assistir. Ah, o que tá acontecendo aqui? Vamos parar, vamos assistir. É, sim. E o número de telas disponíveis pra jogar jogos lá, demos, era gigantesco. E tinha até jogo não só da Nintendo. Sim. Tinha jogo Third Party que estavam divulgando lá, tipo Minecraft, outros jogos de outras empresas. Jogos também de empresas brasileiras estavam sendo divulgados lá, legal. Jogos indies. Legal. É, eles... Eu gostei. Como um grande fã da Nintendo, deu um quentinho no coração, assim, ver como eles se esforçaram bastante, assim, né? Ok, vocês diriam que esse foi o grande destaque do primeiro dia? O grande destaque do primeiro dia foi lá. Foi lá, foi o que rolou lá. Que foi a parte lá. Que foi a... Pra mim, o momento foi a apresentação do trailer do Mario lá no... Eu assisti com reações, filmando. É. Eu me senti num Nintendo React, Direct React de verdade. É. Foi engraçado. Foi... Tipo, não foi lá uma Nintendo Direct padrão, assim, com de várias revelações e tudo mais. A gente meio que sabia o que tava vindo, mas foi legal acompanhar junto lá. Foi engraçado porque na demonstração, no vídeo, aparece o Miyamoto falando lá e ele falando: ah, porque a gente tá mostrando isso pro mundo inteiro, mas simultaneamente a gente está mostrando. Eu pensei, por uma fração de segundo, eu pensei: nossa, eles vão reconhecer que eles estão passando na BGS. Na New York Comic Con. Faz sentido. E eu tenho que dizer que eles organizaram muito direitinho. O áudio tava bom, tava bem no telão lá, tava muito... Foi bom, eles fizeram essa direitinho. Essa frase é muito engraçada, porque parece que isso não faz parte do mundo, né? A gente tá mostrando para o mundo todo e também... Pros alienígenas da New York Comic Con. Transmissão via satélite. Foi legal. Foi o grande destaque, Tipo, todo mundo tava vendo pela primeira vez momento. Como seria o filme do Mario. E teve reações genuínas lá, tipo, sobre coisas do filme, sobre atores ou não. Enfim, foi bem divertido de ver. Sobre quando o Chris Pratt abre a boca e todo mundo... Aí quando o Jack Black aparece, a galera vibra como se fosse um rockstar. Foi muito legal de ver. Ele é um rockstar. Tá, ele é verdade, ele é um rockstar. Ele é literalmente um rockstar. E a reação do filme, no geral, foi muito positiva lá também. Tipo, o filme teve reação bem positiva, a galera gostou. Eu gostei também. Ah, tá muito bonito, legal. Né? Nossa, tá... Tá muito bonito. Adorei o visual do Mario. Adorei o que fizeram com o Bowser. Dá vontade de abraçar o Mario. Eu... Sim. Eu posso dizer que tudo... Eu tive sentimentos positivos, assim. O visual, as referências a coisas mais obscuras, assim. Os pinguins, que são o pinguim do Mario 64, assim. Que não é uma coisa ultra óbvia pra botar. As piadas divertidas lá, eles jogando as bolas de neve lá e sendo completamente inútil. É... Ah, sim. Muito bom. A voz do Jack Black, o visual. Gostei do Mario chegando no reino misterioso, acho que ele ficando não sabia o que era. Gostei do Luigi aparecendo no final, que foi um well cameo, mesmo que eu não tenha falado nada ainda. É que ele ainda não escolheu a voz do Luigi aí. Já escolheram, né? Só que a gente não ouviu a voz. Ah, não, é porque o Charlie Day tá experimentando voz todo dia dele assim. Todo dia, um novo Charlie Day. mas agora a pergunta que não quer calar. O que vocês acharam da voz do Chris Pratt? Opinião polêmica ou não, talvez polêmica. Eu não vi problema, eu gostei. Eu achei que era uma direção que deram pra ele. Ah, claro, né, Luan? Mario. Você, o Chris Prattzinho fã. Não. Ia amar, né? Ia amar. Eu acho sim, que é uma lambedor de botas do Chris Pratt. Não, não sou. É sim. Eu só gosto muito de Guardião da Galáxia, só isso. É sim. Levanta essa camisa pra gente ver que por baixo você tá com Chris uma camisa. Pratt é diferente, né? Do Chris Pratt aí embaixo, eu sei. Mas cara, eu acho que a direção que deram pra ele foi tipo, não faça um Mario igual o italiano é caricato dos jogos. Vamos fazer uma coisa mais, talvez, americana, pé no chão, você, não sei. Você chegou a ouvir a versão dublada? Ouvi, eu gostei também. Achei interessante. Muito bom, achei muito melhor. Vou ver das duas formas. Uma coisa que eu tenho comentado nas redes sociais e pra todo mundo que eu converso com sobre o filme é claramente a direção da dublagem. Das dublagens que não são Chris Pratt, falaram: imita o Charles Martinet, faz a voz do Mario, faz o uhul, do jeito mais italiano possível, e é isso. Enquanto o Chris Pratt provavelmente foi: não faz o Charles Martinet, vamos fazer a nossa própria coisa, vamos fazer uma coisa mais Emmett do... Mas por quê? Do Aventura Lego. Eu acho que é pra remeter. Minha teoria aqui, minha opinião, acho que é pra remeter aos jogos antigos, pra voltar meio que às origens. Porque o Mario, antigamente, como a Nintendo descrevia e tudo mais, ele era o encanador do Brooklyn, que foi parar no Reino Misterioso. Então eu acho que a ideia é voltar a isso. Não sei. É. Minha teoria. Pode ser um pouco disso. Pra pode mim, ser... quando ele falou Mushroom Kingdom, here I come. Mushroom Kingdom, here we come. Foi muito a mesma dublagem do Pinóquio lá. A mesma energia. Procurem o filme do Pinóquio aí, o último filme do Pinóquio. Eu acho que eu vou botar isso na edição, tá? O Vitor vai colocar o link do... Um do lado do outro aqui. Mushroom Kingdom, here we come. Father, when can I leave to be on my own? E aí vocês veem isso, né? A mesma energia de Mushroom Kingdom, here I come. Mas isso que tá falando de uma maneira positiva ou negativa? Negativa. Ei, quem falou? Você tá botando palavras em minha desculpa, boca. Desculpa. Dito isso, eu acho que não dá pra... Não, eu tô brincando, é porque me lembrou mesmo. Mas acho que a gente não pode julgar por uma frase, né? Tem que esperar pra ver o... Eu não tenho nada contra o Chris Pratt, eu quero deixar isso claro aqui. Advogados, não me acionem, tá? A gente não tá passando pano pra nada aqui, a gente só tá... O que eu achei, pelo menos, que eu ouvi. Tipo, eu não achei, nem achei a voz dele também tão longe assim do Mario, só é diferente. Outra coisa que pode ser evitar estereótipos racistas, né? Tipo, fazer um estereótipo italiano ofensivo, sei lá. Eu sei que provavelmente não tem muito italiano que fica ofendido com Mario, mas... Como acho que a gente sabe? Saberia, você fez uma... Sim, acho que a gente saberia, sim. Enfim. Eu sou italiano. Ah, ok. O que você acha? Desculpa. Ela é de família italiana, Bardini. Eu acho que tem que gritar mais, minha família grita muito. Só, o chat disse, só acho que o Here I Come foi com entonação pra baixo e o Mario geralmente fala com entonação pra cima. Isso é Here uma... Here I Come! Olha, fiz perfeito. Eu devia ter sido chamado. Eu devia ter sido convidada pra... Eu digo que o Here We Come realmente não vendeu muito um Mario animado e yeah, vamos lá! Mas a minha última palavra sobre isso é... Adorei a voz do Toad. Mesmo se... não, todas as vozes são ótimas. É... Eu amei. Ele é aquele ator que é maravilhoso também. É o Keegan-Michael Key. É. Adoro ele. É... Não faço a mínima ideia de quem seja, eu sou péssimo. Se você ver a foto dele, você deve reconhecer. Você deve reconhecer ele daquele vídeo do presidente cumprimentando todo mundo. Ah, tá, sei. O Keegan-Michael Key é o cara que ele fica meio sem saber qual é a etnia dele lá pra abraçar. Enfim. Esse vídeo é ótimo. É. Uhum. Eu adorava as montagens que faziam com esse vídeo. Era até as hoje montagens fazem. São muito boas. Eles fazem até hoje, é muito bom. Mas o negócio do Mario é... Eu imagino que a gente esteja acostumado com 20 anos ouvindo Charles Martinet. Mas... Antes do Charles Martinet das pessoas se acostumarem com isso, elas tinham um desenho animado do Mario lá nos anos 90, começo dos anos 90, final dos anos 80, e ainda tinha... É, era o Mario americano lá. Aquela era a voz dele. Hey, paisanos! It's the Super Mario Brothers Super Show! Quando chegou o Charles Martinet, era tipo, ah, meu Deus, é muito diferente. A gente deve estar tendo o mesmo sentimento, assim, de, ah, nossa, é diferente, mas... Acho que com o filme passando, a gente vai se acostumar com o que eles estavam que... dando. Acho que assim, na época do desenho era o auge do Mario, tipo, uhum. Era o auge da popularidade do Mario, então muita gente foi exposta àquilo naquele momento. Pois é. Eu acho que o problema maior é Chris Pratt. acho que a pergunta válida ser feita. Eu acho que a pergunta válida ser feita e pensar um pouco é por que não chamaram o Charles Martinet pra fazer a dublagem desde o início, já que ele era o voz do Mario por tanto tempo. Isso é uma coisa que eu acho que é válida pensar. A pergunta a ser feita é, você acha que no marketing do filme, o Chris Pratt, em algum momento, você imagina o Chris Pratt se vestindo de Mario? Porque isso é uma coisa muito, muito específica de filme de animação, quando você sabe que um ator tá integrado no personagem quando ele vai pra uma entrevista vestido do personagem, tipo Steve Carell de Gru, coisa assim. É... Eu não acho que o Chris Pratt faria. Eu acho que ele não tem a personalidade que faria isso. É, exato. Mas eu conheço pouco dele, eu acompanho um pouco, né? Já o Jack Black? Eu sei que ele vai vestido de Bowser pra algum lugar. É, com certeza. Na premiere do filme. É. É. Esse é um bom ponto aí. Eu acho que é cedo. Depois de uma hora falando sobre a dublagem dele, acho que é cedo pra dizer. Olha, eu sobre o filme em si eu tô bem empolgado, eu quero ver. Gostei do que mostraram, me vendeu o filme, finalmente. Ah, com certeza. Sim, eu tô muito empolgado. Eu percebi quando eu estava empolgado, o número de vezes que eu assisti o trailer. Eu assisti de novo e de novo, e toda vez eu vi alguma coisa diferente que me fazia ficar, caraca, isso é muito legal. E vocês estão prontos pra ver Minions na abertura desse filme? Essa é a grande pergunta, quando, né? Quando o Illumination aparece, os Minions vão aparecer. Vai ter Minions com bigodinho e bonezinho de Mario. Certeza. Vai ter tanto easter egg nesse filme que vão fazer vídeos sobre easter egg assim por meses. Eu tenho certeza. É. A cada cantinho vai ter uma coisinha. E a minha... como é que é? O meu palpite... É que o Bowser Jr. não vai aparecer. Ele só vai aparecer no fim do filme. Ou tipo numa cena pós-crédito, assim. Tipo... Ele vai ser o vilão no próximo filme? Não, ele vai ser tipo o gancho pro próximo filme, sabe? Eu acho que ele vai ficar nessa. Vocês vão ver os próximos trailers ou vão agora se guardar pro filme final? Acho que eu vou me guardar para o filme. Eu não sei, vamos ver. Vitor vai assistir. Acho que eu tô satisfeito com esse teaser já, acho que eu vou ficar quietinho da mídia dele até ver o filme agora. Eu tô curioso pra ver a Peach, eu tenho que ver a Peach. Você pode ver no filme também. Eu sei. tô vendo aqui as coisas dos outros se dias pra... É difícil. Então tá, vamos seguir. Okay. Esse foi o primeiro grande destaque do primeiro dia, foi o trailer do Mario, com audiência ao vivo. Revelação pra todo mundo primeira vez no stand da Nintendo, que foi legal de fazer isso, de fazer esse evento lá. Foi uma grande sacada deles. É. Gente. Então tá, vamos para os próximos dois dias, dia 7 e dia 8. Ok. Ah, ok. Faz um grande conglomerado aí. É... Diria que dia 7 e dia 8 a gente jogou mais jogos, alguns que sobraram, assim, a gente foi jogando. É, a imprensa ainda tem uma horinha antes da galera entrar pra jogar. Esse ano eu senti menos liberdade pra jogar do que nos outros, assim, eu senti que essa hora a mais realmente valia. É, ou vai ver só uma... Como assim menos liberdade, não entendi? Porque... Eu achava, no meu ponto de vista, eu achava que tipo, quando a gente chegava e já podia ir num stand lá e falar, posso jogar aqui? Porque essa hora é a hora pra imprensa mesmo. Mas, dessa vez, parecia que tudo era ligado só quando dava a hora de todo mundo entrar. E aí eu não lembro se a gente entrava antes e ia pro lugar pra ficar esperando abrir pra jogar primeiro, ou se a gente jogava antes da galera entrar mesmo. Eu não lembro como era. Algumas coisas consigo jogar antes ainda porque já tava ligado, mas algumas coisas só ligaram mesmo na hora de abrir pro público geral. Não dava pra jogar Street Fighter, por exemplo, antes de... A gente podia ficar na fila, se antes. A gente primeiro, podia ficar na fila. Ficamos, inclusive. É. A gente gostou muito de Street Fighter, inclusive... A gente pode ter jogado 4 vezes o jogo. Foi... Esses dias foram um pouco disso, e foram um pouco de ver... Começar a ver a BGS Talks, que começou mais no segundo dia, e no terceiro teve até uma repetição, assim, que são os caras do... Do Street Fighter, eles apareceram lá, o Shuhei Matsumoto, que é o produtor, e o Takayuki Nakayama, que é o diretor do Street Fighter 6. É, eu achei esses os melhores talks do show inteiro, da feira inteira. É, o BGS Talks esse ano tava no stand do TikTok. Que é legal porque o 2018, Twitch, 2019, YouTube, 2022, TikTok. É, cada vez uma coisa. E eu tinha minhas reclamações, que quem me segue nas redes sociais sabe que eu tinha minhas reclamações sobre como eles diminuíram o palco, deixaram só um cantinho lá do stand. Acabou que não foi lá um grande problema, porque eram poucos talks, especialmente com poucos convidados internacionais. É, eles usaram muito mais para fazer umas apresentações de influencers e tudo mais, conversar sobre o cenário dos influencers no TikTok e tudo mais. Eu acabei achando que ficando mais de boas com ele. Acabou tendo um clima mais íntimo, assim. Você olhava, você tava lá na frente do palco, a pessoa olhava diretamente pra você pra conversar. É, foi uma coisa que me deixou, que eu me acostumou mais com o tempo. E deu pra tirar foto com as pessoas depois também, eu consegui ver. Eu digo que, para ano que vem, eu gostaria que eles crescessem o painel, transformassem em um negócio realmente para dividido, assim, um lugar só para BGS Talks, talvez com cadeiras, talvez com microfones posicionados para... Nunca tem cadeira. No 2018 teve. No bancadinho, no 2018 teve cadeira. O 2019 teve. Tinha umas cadeiras só nos cantinhos. E lá. Ainda assim, eu acho o de 2019 muito melhor que o de 2019. O de 2019 foi melhor. O espaço era melhor. Porque o espaço era melhor, eu achei. Era mais isolado da parte central da feira, não tinha mais. Era melhor posicionado. Então, mas eu é acho isso, que tem um só... problema de ser isolado, porque aí as pessoas não acham com facilidade também. Nem todo mundo fica olhando programação, fica olhando o mapa, essas coisas. Uhum. Pode ser, mas porém também, o tipo de coisa que esse negócio é, tipo, desenvolvedor, tipo, gente famosa, normalmente quem quer vai atrás. Quando... O público é mais seleto, mas ainda assim eles podem divulgar melhor, se for botar num canto. Eu acredito que dá pra fazer uma coisa mais... do evento, assim, fazer... permitir que a... Que seja uma coisa meio mais BGS Talks, assim, não seja só meio que um canto de um stand... assim, pode ser lá do TikTok, mas faz o TikTok fazer um stand cheio do Talks, sabe? Acho que é uma atração que pode voltar a ser maior como era antigamente. Exatamente. É a maior crítica da fazer inteira desse ano. Vamos lembrar de... Talvez o tamanho tenha sido proporcional à dificuldade de achar convidados pode ser pra Sim. estar. Eu concordo que pode ser isso. Eu vejo que isso pode ser o caso mesmo. Se eles tivessem talvez um nome muito maior, eles fariam uma coisa maior, porque sabiam que daria mais público. Exatamente. E os caras do GTA lá. Os caras do GTA chamaram um mar de gente. A gente assistiu 7 vezes. A gente ia assistir só uma vez e a gente empolgou e assistiu todas. São ótimos. Os caras do Street Fighter, muito, muito legais. Eu senti que o jogo tá em ótimas mãos, mãos de fãs, mãos de pessoas que sabem o que eles gostam em Street Fighter e eles fazem a partir disso. Eles estão muito animados com o jogo, muito animados com a forma como eles estão fazendo. Eles estão usando a engine lá do Resident Evil, o RE Engine, que deu um realismo ao jogo, mas eles, mesmo assim, usaram do realismo para fazer uma coisa mais surreal nos efeitos dos golpes. Isso, Lua, entre quando você quiser, porque eu sei que você também gostou do jogo tanto quanto eu. Gostei do jogo, gostei do papo deles também, eles estavam bem animados falando, Sim. bem empolgados. E eles responderam as perguntas do povo também bem de boa. Eles são muito queridos, eles gostaram do Brasil. Tem sempre aquela pergunta de, o que tá achando do Brasil? Eles falaram que eles gostaram... Eles coxinha, né? Eles gostaram de coxinha, foi ótimo ver eles... coxinha! Tipo, não entendo nada do que eles estão falando, mas eu ouvi coxinha, e eu sorri, e eles olharam pra gente e tipo... Coxinha. Coxinha é muito bom mesmo. Excelente escolha. Imagina viver num lugar. Brigadeiro seria uma escolha. Imagina viver num lugar que não tem coxinha, cara. Que tristeza. Ou brigadeiro. Tristeza de... Eles com certeza têm uma comida que eles devem pensar, nossa, imagina viver assim. E você, Luan, que... Primeiro eu queria mandar um shout-out especial pra tradutora da Capcom, que ela tá todo ano lá e eu adoro ela. Sim. Que traduz os caras da Capcom. Não sei o nome dela, desculpa, mas eu adoro ela. Ela me reconheceu. Cara, ela reconheceu o Vitor. Se eu não me engano, é Nakoto. É algo assim. É algo nessa sonoridade, mas... Ano que vem eu trago a informação. Mas ela tá desde o... Ela é a tradutora da Capcom, né? E tá vindo aí todo ano. Mas falando do jogo em si, eu gostei muito do jogo, tanto que... Primeiro eu vou dar um background, que eu não sou muito... não sei jogar jogo de luta direito. Eu gosto até de alguns, Mortal Kombat, Street Fighter, mas eu não sei jogar, eu não jogo muito tempo, que eu largo rápido. O Street Fighter 6 fez eu voltar a jogar ele naquela feira mais 4 vezes. Eu falava, Vitor, bora jogar Street Fighter 6 de novo. Eu gostei muito do jogo, ele tá muito bonito, principalmente. Tá muito bonito. Os bonecos, gostei muito do redesign dos bonecos. O Guy, principalmente, achei o visual dele muito legal. Os bonecos novos que tem são muito legais de jogar. E sim, são bonecos, vou falar boneco. quem acha que não é, vai dar boneco. E, cara, eu provavelmente vou continuar sendo ruim em jogo de luta, mas eu consegui jogar melhor do que outros jogos. Acho que tá Como um pouco assim, mais fácil. É, de botar, eles falaram na entrevista que botaram métodos para os jogadores mais inexperientes aprenderem a jogar no modo história, vários tutoriais, várias coisas que vão fazer você melhorar no jogo. Acho que deve ter um modo simplificado também. Ter um modo história é um atrativo muito bom, porque... É um atrativo do jogo. Porque nem todo mundo que joga jogo de luta, por mais que goste, acaba tendo uma experiência meio rasa, porque meio que é só isso que você tem. Ou você joga online, você joga pessoas. Exato. Então, um modo história... Ah, não, mas é um modo mais completo, assim, uma coisa mais explorável. Você tem essa minha experiência, você conhece pessoas no jogo lá. Você cria seu boneco, que é uma coisa que eles estavam bem orgulhosos até que você cria seu boneco. Você pode até baixar o boneco dos jogadores. Sim. E eles perguntaram pra eles se eles fizeram alguém famoso com um negócio de boneco, eles começaram a rir e responderam que eles chegaram a fazer gente famosa, assim. Acho que alguém fez o chefe deles, eu não lembro. Não. Teve coisa assim. Foi bem divertido ver eles rindo falando disso. O jogo tá muito interessante. Muito interessante. Eu gostei demais. Empolgante. Eu gostei muito. Chun-Li ainda é... Eu dei um perfect no Vitor. Queria dizer isso. Olha, ok, eu ia ficar quieto, mas... Não, você... A Carol ia falar sobre como eu sou freguês dela, eu sei disso. Eu não ia falar isso, eu ia falar que não é difícil, porque eu não é bom em jogos de luta. Mas olha, queria dizer... Que Luan... Com quem, Luan? Porque eu sabia. Então eu dei esse gancho pra alguém falar, obrigado. Eu sabia que esse momento ia chegar, e aí eu vou dizer o seguinte. Luan não sabe experimentar jogos, sabe? A gente tava lá como imprensa, a gente tava lá para desculpa! Sentir um pouco do feel do jogo. E eu tava lá explorando os movimentos dos personagens, vendo o que eles podem fazer, são capazes. Enquanto o Luan estava lá no modo sangue nos olhos, querendo destruir, querendo matar. Todo jogo que ele jogava. Versus. Com todos os bonecos. Queridos ouvintes do Piratas do Espaço, gostaria de lembrá-los que vocês podem assistir a transmissão deste podcast também pelo Twitch. E assim vocês poderiam ter visto a minha cara enquanto o Vitor fazia esse discurso ridículo. Desculpa, o Vitor é ruim em jogos de luta. Assim, ele é ruim em jogos, né? Ponto. Uau! E aí... Eu chamo ela para o podcast. Para ser humilhado. Não. Enfim. Vou falar, o Vitor é bom em Tetris, vou falar isso dele. Toma essa. Uau. Um perfect. No final, a gente ficou empatado. Perfect, Vitor. Perfect é a maior humilhação do mundo. Deu um tapinha, você Ele tava de Gaio, eu tava do personagem novo. Isso você não posta no Instagram, né? Porque não eu tentei, tipo, filma aqui enquanto eu jogo, mas os caras tão ocupados. Eu apaguei todos os vídeos. Tinha filmado, né? E olha, você pode ter ganhado no Perfect, mas teve partidas, mais de uma vez, que eu cheguei, tipo, a um pinguinho de vida lá e tomei todas as porras do mundo, fiquei com um pinguinho de vida. Verdade. Dava o retorno lá, pum! Que isso é muito mais foda. Mas será que isso foi porque você eu tive um final... Quê? Será que isso é porque você jogou meu ou eu fiquei nervoso? É porque eu joguei bem, cala a boca. E eu também já tive um final cinemático lá daqueles que você usa um golpe especial e dá aquele... Momento dive, sabe? Momento parry. Aquele momento e que fica tudo com efeitos na tela e tudo mais, sabe? É especial. Mas quando você derrota com o especial, que é aquele último golpe, fica faíscas pra todo lado. Eu tive isso porque eu tava experimentando. Ele não, ele tava lá só nos meia-bola-soco. Eu já falei isso pra você, Hadouken, e eu vou falar de novo. Jogo de luta não é sobre apertar os botões racionalmente. É só ir apertando na louca. Aposto que ele nem não. percebeu que o Gaio podia agora jogar um Sonic perto dele. Não, ao invés de jogar aquele que atira pra frente. Toda vez que a gente jogou jogo de luta, o Victor perde porque ele fica lá querendo apertar as coisas racionalmente. Ah, nossa, o X faz... Não é isso, não é sobre isso o jogo de luta. O jogo de luta é sobre o caos de apertar todos os botões. Isso. E uma hora você faz o especial e fala, eu fiz. Eu vários especial lá e fala, Vitor, não sei como fez isso. Eu fiz o especial. Olha o golpe que eu dei agora. Enfim, tá muito legal o jogo e eu mal posso esperar pra perder mais. É só isso que eu tenho a dizer. Foi talvez um dos jogos que a gente mais gostou de jogar na BGS. É, a gente jogou bastante. Eu não repeti mais vezes porque a última vez foi tipo, ele ganhou 3-0, aí eu... Não, eu não quero mais jogar esse jogo, já cansei desse jogo, chato, jogo chato. É isso. Ok. Yes. A gente jogou outras coisas menores também e outros jogos bem legais também que a gente pode falar também. Sim. Tem um jogo que foi em outro dia que eu gostaria de falar. Mas, só uma coisa que eu tinha dos caras do Street Fighter. E eu assisti os 3 dias dele. O segundo dia foi o melhor porque teve a melhor mediadora lá, a melhor apresentadora. Que é uma coisa muito importante no Talks, ter uma pessoa que sabe fazer as perguntas bem. Mesmo que seja que tenha um roteirinho, ter um roteirinho, mas mexer nisso pra fazer uma pergunta legal faz muita diferença. E foi o caso dessa moça, que eu queria dar um shout-out aí pra ela, um salve. Porque, não, eu anotei o nome dela porque ela apresentou muito bem. E aí quando se você prestar atenção nela, ela tava tipo, não, porque tal coisa. E você olhava pra mão dela, tava tremendo mais do que terremoto, sei lá, tava tremendo pra caramba. Só para ver. E aí eu pensei, caraca, ela tá muito nervosa e ela não tá demonstrando isso. E aí ela tava tipo, às vezes ela olhava ao redor lá meio que, será que eles estão notando que eu tô nervosa? E aí ela olhou pra mim, eu levantei um joinha lá, tipo, tudo bem, tá indo bem. Ela, ok. E aí ela ficou mais... Cara, mais, tipo, eu adoro. Eu tô falando. Eu tô na BGS, na BGS Talks tanto, que eu já sei ter uma comunicação não verbal aí com todo mundo eu lá. Eu adoro como ele tem dentro da cabeça dele a imagem de que ele é uma pessoa totalmente diferente do que ele é na vida real, sabe? Toda vez ele vem com essas histórias. E assim, de 0 a 10, quais as chances disso ter acontecido mesmo? Luan, você que tava lá, isso aconteceu mesmo? Acho que nesse ele momento não tava não nesse tava. Dia. Nesse tal que você não tava, eu tava em outra parte da feira. Que conveniente, né, Vitor Gurgel? Eu vou marcar a dona Zafira, é Zaphra. Ela é TikToker, faz streams de games no TikTok. Zafira, manda um salve aí, se for verdade. Se não for, pode dizer aí como é. Desmentir, exatamente, essa palavra. Próximo dia. Não, eu acho que você acha que é verdade. Brincadeira, gente. Tá, dias 9 e 10. Também conhecidos como domingo e segunda. A gente já passou pro sábado? Eu não... 7 e 8. Ok. Sábado, dia 9 teve um grande destaque pra mim, que eu não vou esquecer. Que foi... Ah, sim. Não teve como esperar aquilo. Um grande torneio de lambada. Torneio de lambada. Ah, sim. Que a Ubisoft organizou no stand da Sony. Eu tenho um contexto do... Tem uma história, tem uma lore. Tem uma história. Vocês querem que eu conte ou... Agora falou, né? Ok, então. No dia anterior teve o negócio do Totoro, uma apresentação do Totoro no BGS Talks, que era. Ele entrevistou três pessoas. Três influencers, né, que cada um com sua coisa lá. Eu tenho o nome deles anotados porque eu achei eles carismáticos, cada um pelo seu Zig! motivo. Eu achei eles carismáticos, cada um pelo seu motivo, então eu anotei o nome deles. É o SMzinho, a Teteia e o Bad Vibes Memes, que é o dono do Twitter, Bad Vibes Memes. Ele posta coisas no Twitter, memes, né, e tudo mais. E ele foi o criador do torneio de lambada. A história é, ele faz de vez em quando uma coisa um meme que é tipo, como se fosse um desmentindo notícia fake. Só que de uma notícia que ele que inventou, assim, tipo, Ubisoft diz que é fake o torneio de lambada na BGS. E ele que fez isso tudo. Não, não, E viralizou. ninguém fez essa Essa notícia. notícia falsa. Ele inventou a notícia falsa e ele inventou o desmentir da mentira falsa. É um auto. É uma piada na piada, assim. E aí as pessoas viram isso e rodou a internet e acabou que juntou a Ubisoft, o palco o stand do PlayStation e o Outback, porque a piada era que o torneio de lambada era pra ganhar sei lá quanto de R$ 1.000 em costela, o que R$ 1.000 em é costela. E muita coisa. aí, na verdade, eu acho que era um pouco diferente, era tipo, costela, era R$ 10 em costela, um rodízio de costela grátis, e aí eles transformaram em R$ 1.000 de costela. O Outback meteu essa. E aí eles foram e fizeram Eles mesmo o fizeram negócio. rapidinho uma arte lá pro torneio Fizeram divulgado. uma arte. Usaram o Word Art pra fazer a arte, que não sei se foi intencional ou não, ficou ótimo. As pessoas que estão acompanhando esse podcast em vídeo, eu vou botar umas edições, assim, se a gente tiver mencionar alguma coisa visual, eu vou tentar botar visualmente a coisa para vocês verem, ok? Só deixando isso aí. E rolou, torneio de lambada. E Incrível. era o quê? Cada um Foi tinha. maravilhoso. Tava organizando bem, os hosts estavam. Os Teve os juízes, jurados né? lá, os jurados também eram bons, o host tava mandando bem também. Os participantes estavam dançando muito bem, tava muito bem animado, todo mundo entrou no negócio e foi muito divertido. A galera vibrava junto. E Foi. o casal que ganhou, nossa, mandou muito bem. Andou muito bem. Reis da lambada. E Eles. assim, tocou Chorando Se Foi, não teve como não ficar louco vendo aquilo. Eles tocaram os maiores. Tocaram um monte de Tocaram lambada. Sidney Magal, que não era. É. Não, não, não dava pra não tocar, né? Foi O muito poder de um bom. meme fez um evento muito legal acontecer e tomara que, sei lá, repitam de novo ano que vem. Não sei se é Feita. lambada ou podem fazer outro tipo de gênero de dança, mas gostei muito da experiência de assistir isso, muito legal. Espero Foi muito que divertido. role mais Se vezes. torne tradição. Acho que foi bem recebido. Se a Ubisoft gostou, ela pode fazer mais. Quem sabe num stand próprio deles, né? Quero saber como foi a conversa de como isso acabou se tornando realidade, assim. Né? Porque teve que juntar uma galera, teve que chamar os influencers de Just Dance lá Tudo pra. rápido, né? Foi meio que feito rápido. E era muito interessante porque eles estavam levando a sério o ser jurado, assim. Eles estavam conversando, tipo, não, porque eu vi a técnica deles era muito boa, mas eles fizeram mais bem executado, eles conseguiram Eu me senti executar no Dança dos todos. Famosos ao vivo lá. Muito bom, muito bom. Foi divertido e foi divertido quão ridículo era a situação. Se sair um Just Empolgou. Dance lambado, eu compraria. Fica a dica aí, pessoal. Eles chamaram, inclusive, eles chamaram Vamos fazer essa hashtag subir, Just Dance lambado. Lambado no Just Dance, sei lá. Chamaram um abaixo-assinado, assim, pra botar alguma música de lambada no próximo Just Dance. E o Ubisoft tava ouvindo, espero. É isso aí. Eu acho que esse foi o evento do dia. É, foi o que... A gente tava falando de 9, 10 de outubro. Eu programei meus dias anteriores. Falei, olha, a gente não pode perder o torneio de Lombardi. Exato, sim. Tá lá antes. Eu queria muito ver. É, esse com certeza foi o maior evento. A gente viu um pouco sentou um pouco lá no palco principal e aí tava sempre rolando os campeonatos lá. Tava rolando um de Valorant que Senhor Luan ficou meio... Será que eu tenho que jogar Valorant? Mas passou a vontade já. Tem um dia, hoje em dia passou. Passou só momentâneo. Ah, sim. Eles questionaram. Mas foi empolgante de ver um pouquinho. Foi interessante de ver. Pensamentos intrusivos. Inclusive, em várias partes do evento tava rolando Just Dance pra quem quisesse dançar no palco, essas coisas. Na Nintendo rolou e foi, sim, uma parte bem divertida do evento também. Eu dancei algumas vezes. Eu acho que todo dia eles tinham um momento Just Dance, assim, que era. Que, cara, você via. Era o palco e tinha um espaço na frente do palco que era todo mundo dançando junto com a dança. Ficou no flash mob. É. Aí só lembro das outras também. Que tinha o pessoal dançando. Aí como essa vez o Ubisoft não tinha um stand deles lá, e aí eles estavam meio que infiltrados em 500 stands diferentes pra fazer a galera dançar. Era quase você podia achar onde será que tem um stand de dentro escondido aqui? A gente achou em três lugares diferentes pelo menos. Você ouviu um Dua Lipa tocando aí, Caça ao Tesouro. Ali, ó. Segunda-feira, dia 10? Dia 10. Dia 10. Dançando lambada. Segunda-feira, pra mim, o destaque, eu tenho quase certeza que foi nesse dia, foi a gente ir no stand da Keobyte. Sim. É um que tava meio escondidinho ali num canto que se você não procurar eles, você não encontra. Mas tinham relatos de que um jogo muito interessante estava aí no ar. Que era uma coleção da série Top Gear. Que é muito popular no Brasil. De Super Nintendo, muito famosa no Brasil, muito querida no Brasil. Com a trilha sonora mais marcante do mundo. Tá, mais marcante que é pra muito brasileiro. Se você ver o vídeo dessa música no YouTube, tem milhões de views e os comentários são quase todos brasileiros. É. Mas isso aí é quase todo o vídeo no YouTube. Aí fomos lá pra ver. É o Top Racer Collection, porque eles não podem usar o nome Top Gear por causa do programa de... Da Discovery. De carros. Eu acho engraçado porque a gente foi lá pra jogar o Top Gear, mas a gente acabou se interessando por outros jogos que tinham lá. Exatamente. Comecei a interessar por um jogo aqui, um jogo ali, eu comecei a perguntar qual é o nome desse jogo aqui. Tinha muito jogo interessante lá. E os caras de lá, da Keobyte, eles estavam animados pra conversar com a gente. Era bem notável, assim, que... especialmente pra imprensa, mas com todo mundo eles estavam assim, prontos pra conversa, mas pra imprensa eles estavam prontos pra uma entrevista, assim. Se a gente tivesse pergunta, eles estavam lá, ok, vamos falar com você. E eles mostraram lá um pouco dos jogos deles. Eles são uma empresa que publica jogos indie, especialmente indie, e geralmente brasileiros, com grande foco no Switch. Tem outros, eles lançam geralmente multiplataforma, mas o Switch é tipo... Os developers querem muito botar no Switch, eles falam que os developers querem um jogo no Switch. Eles também têm um trabalho com coleção de jogos antigos, porte de jogos antigos, o Top Racer é um dos casos, e o do... E tem um Breakers lá, Breakers Collection, que também tava fazendo, e eles têm outros... Aí no horizonte e no passado, lançando, é uma coisa legal. Eles não simplesmente lançam o port, eles fazem umas modificações, botam online, botam coisas a mais, assim, achievements, conquistas no jogo. Eles dão uma carinha melhor pro jogo, é bem legal. O Top Gear, inclusive, o Top Racer, inclusive, ele tem um modo lá que eles fizeram uma parceria com o povo do Horizon Chase. Horizon Chase, que é um jogo baseado no Top Gear, que tinha lá toda a sua identidade própria, carros próprios, e aí eles pegaram os carros do Horizon Chase e botaram no... Eles têm um carro modo... Da firma, né? Um modo... É, um carro chamado firma. Botaram esses carros no Top Gear lá, fizeram uma versão modificada, uma versão... Como é que você chamou, Luan? Um hackzinho. Um ROM hack. Um hack, eles meio que modificaram a ROM lá, a emulação, e botaram, ficou muito legal. Isso é legal. E uma parte, e eu acho que a parte que mais chamou a nossa atenção, acabou chamando muito a nossa atenção, que é que eles tinham um standzinho, uma partezinha de vidro. Uma cabine. Onde eles mostravam o jogo que eles estão desenvolvendo. Que é o segundo jogo que eles estão desenvolvendo. Porque eles desenvolveram o 99 Vidas, um beat'em up baseado no podcast lá de games. E esse foi o primeiro trabalho deles, e depois eles eram mais publisher. E aí eles começaram a trabalhar em desenvolvimento, tão há uns anos nesse jogo, o Project Colonies Mars 2120. Eles estão chamando só de Mars. É mais breve. Mars breve. Eles mostraram pra gente lá um work in progress do jogo. Eles mostraram... Isso era uma coisa que você tinha que marcar. Como imprensa, você tinha que ir lá marcar o horário pra eles fazerem a apresentação deles. E isso foi um dos momentos mais legais, porque foi quando eu realmente me senti que eu tava usando meu crachá de imprensa. E a gente podia fazer perguntas, a gente fez perguntas pra ele, explicava tudo direitinho pra gente. E o jogo parece muito legal, promissor. Eu gostei muito do que eu vi. Primeiro, achei o jogo muito bonito. É um Metroidvania. É um Metroidvania, você explora uma estação em Marte que aconteceu alguma coisa, você começa a descobrir aos poucos explorando a história, tipo, é contado através do ambiente, por coisas que você acha no lore e tudo que você acha no chão, de pessoas mortas ou por aí. O visual é muito legal. Visual muito bonito. Muito bonito mesmo, jogo muito bonito. Ah, eu gostei que eles têm um negócio de gameplay, assim, de combos, e que eles têm... Você pode atirar nos inimigos e você pode bater nos inimigos. E tem, tipo, tiro de fogo, gelo e elétrico, porrada de fogo, gelo e elétrico, e você pode ficar trocando o estilo de luta lá durante seu combo. Então você pode dar um soco de fogo, bater ele pra cima com um golpe de elétrico e depois congelar ele e tacar ele no chão. Imagina que isso vai ser feito na mão de jogadores avançados, os caras podem fazer até... Fazendo altos combos, jogando a galera no ar. Quase um jogo de ação, tipo Bayonetta, só que 2D, misturado com Metroidvania. Deu a impressão, foi que deu. Eu achei bem interessante, assim, essa a ideia da jogabilidade, assim. Pareceu uma coisa única, é uma coisa... Sim, bem... uma ideia diferente. Não, é só... E mostrar também várias coisas que vão ter no jogo, tipo, uns conteúdos avançados que vão ter no jogo pra gente, mostraram áreas que vão ter mais pra frente. E vocês jogaram esse jogo onde? Como assim? A gente não jogou o jogo, nesse caso, é uma demonstração dele. Ah, tá, entendi. Era a gente tá jogando, tipo, ele mostrou pra gente, era a versão, a gente tava no build dele de PC, versão do PC, que vai entrar em Early Access em breve até. Ah, tá. Você vai poder, se quiser jogar na Steam, comprar e dar feedback pra eles também. Eles querem ouvir feedback da galera também. Eles prometeram que dariam códigos pra gente. Eu vou entrar em contato depois com eles, porque eu quero jogar isso. Eu não vou dar spoiler, porque eu achei muito legal ver na hora lá. Mas o cara lá mostrou uma área pra gente lá que eu achei muito legal visualmente. Caraca, Se eu jogasse, subisse isso no jogo, eu ia ficar, caramba. É, foi um momento que eu até falei pro cara, ó, sem brincadeira, eu arrepiei. Eu falei pra ele, tipo, eu vi o visual do lugar lá, que aqui é uma área mais pra frente, olha. Eu pensei, poxa, isso seria muito legal de ver pessoalmente, tipo, surpresa. Mas, massa, gostei. Eu gostaria de agradecer ao povo da Killbyte por nos receber tão bem. Foi muito simpático, atencioso, respondendo simpáticos, normais. O Marcel, o cara que ofereceram fez a apresentação pra gente. Nossa, todo mundo lá do stand, muito... E dava pra ver no jeito que ele tava falando com a gente, a paixão que eu tava pelo projeto. Isso foi o que eu mais achei legal, o que eu mais me vendeu. Tipo, ele tava realmente muito empolgado com o projeto que eles estavam fazendo. Deu pra ver. Quando a gente fazia pergunta, ele respondia. Isso foi o mais legal pra mim. Isso. A empolgação dele com o projeto. Uhum. Isso fez... Marcou. Uhum. Foi legal. É um trabalho de... O grupo é de quantas pessoas? 5 pessoas? Ah, eles falaram que era 5. Tipo, 5, 6 pessoas. Acho que algumas coisas externas com o compositor. Não lembro. Ah, o compositor. Eu anotei aqui o nome do compositor. Rafael Langoni. Uhum. Mas é pequenininha, que tá fazendo o jogo há um tempão. Eles falaram que o jogo praticamente já tá pronto, só que tá na fase de polimento, ajuste e tudo mais, então vai demorar um pouco ainda. Eles falaram que, se você quiser... E se a gente quisesse terminar o jogo aqui, dava pra jogar até o fim do jogo, mas o que tem agora. O que tem pra fazer agora é polir. E. Uhum. Vai polir enquanto precisar, o tanto que precisar. Manda ver. Essa parte é muito importante do momento, tipo, a parte que o jogo começa a ficar cada vez melhor. Foi muito legal. Foi um dos grandes destaques da feira pra mim, tipo, gostei muito mesmo da experiência. A gente vai ficar de olho no Project Low Colonies Mars 2120. E também teve outro joguinho que eles mostraram lá, que não era deles, eles estão só publicando, sabe, que era o Raku's Adventure, acho que o nome era esse. Raku Venture, que parecia um Mario, meio Mario 3D World, 3D Land, que eu achei muito bonitinho, muito gostosinho de jogar, que eu também fiquei interessado. Ele fala que tá sendo feito por uma pessoa só, até. Acho que é brasileiro também, não é? Ele é feito por uma só pessoa, a arte e a programação, é brasileiro. Eu acho até, se bobear, já tá disponível o jogo. Eu tava pesquisando os jogos que a gente jogou e eu tava vendo quais jogos estavam disponíveis e não, e eu acho que esse tava... Já tá na Steam, se você procurar, você encontra. Eu acho que seria um daqueles jogos que você acharia legal. Não, odeio o jogo. se você me perguntar qual jogo você acha que eu gostaria nesse negócio, eu acho que Rock Band chamaria a sua atenção. Você podia nunca jogar na vida, mas... Lá, você... Não, mas quando eu tô lá, eu fico na febre, e aí eu penso, nossa, que legal tudo. Eu nunca vou jogar nada daquilo, mas... É. Lá eu tô tipo, uau, jogos, eu sou muito gamer. Eu acho que quase tudo que a gente jogou lá, a gente testou muita coisa no stand da Killbyte, e quase tudo lá a gente gostou, praticamente. Tipo, eu joguei uns 4 jogos lá, o Top Killbyte, Race, o jogo de luta. Ó... Quero e... Me contratem, faço plano pra vocês aí. Só que eu mudo meu nick pra Killbyte por um tempinho. No Killbyte. Eu gostei de quase todos os jogos. Eu também joguei um roguelike lá, que eu não lembro o nome. Mas eu achei interessante também, um roguelike Metroidvania que eles estavam publicando. Ah, também. Sim, eles mostraram esse jogo um pouco também. O Pop Racer Collection foi direto na nostalgia. Aí eu escutava a musiquinha lá e ficou na minha cabeça. Acho que aquele dia todo, se deixar. Aí o Gujá ficava pó, pó, pó, pó, pó. Compra certo. Não, e é legal, porque o único... Até online. A única pista que tinha era com a música mais conhecida. O... Só que aí a gente pensava, ok, mas o que viria depois? Qual seria a próxima pista? Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. E aí depois deveria o... E assim por diante. Ai, ai. Foi. Foi bacana, eu fiquei feliz. Ok. Eu gostei bastante também. Então, foi um dos highlights, não foi o highlight da feira. Vamos finalizar. 2 dias. Ah, últimos 2 dias, eu acho que... A gente ficou no modo relax vendo orquestras. É, eu acho que é resumido em... Foi passeios pela feira e se preparar pra ver os 2 shows que teve lá, as 2 orquestras. Isso. É, teve no penúltimo dia, dia 11, teve o Video Game Orquestra, a banda do Chota na Cama, com músicas gerais você do. Você gostou desse show? Videogame? Você ficou empolgado? Ah, sei lá, cara. Eu acho que música de videogame não é tão empolgante, sabe? É chato. Eu queria que eles tocassem uma Dua Lipa. Então, em 2019 eles tocaram. Já foi foda, já foi muito empolgante, já foi muito legal. Empolgante. Eu diria que a dessa. A desse ano. O set list desse ano tava muito melhor. E é bem. E o cabelo dele também. Cabelo dele, nossa. Uau. Lindo. Muito. Ah, o guitarrista da banda. O guitarrista, Marcelo. Estilosíssimo. Tocava bem pra caraca também. É o guitarrista do Angra. Ah. E ele. Bom, como. Nas... Fiquei sabendo, o Vitor me fez procurar imagens. É o Marcelo Barbosa. Ele. Eu apontei pro Luan e falei, nossa, esse guitarrista, o Luan falou, tem uma presença, né? Eu. Ah, não sei se é isso que eu ia falar, mas. É assim, ele. Bem, bem apessoado, eu diria. E toca bem pra caralho. Ele é o guitarrista, bateria. Fica vindo baterista na cabeça. É o guitarrista do Angra. É, e. É, bem, ele. Sabe o que você tinha falado disso? Eu, enquanto eu tava falando, eu já percebi que eu já tinha falado. É isso. Mas fica aí o. É. Pra quem não sabe, ele é guitarrista do Angra. Ele é guitarrista de onde mesmo? Do Angra. Ah, tá. É, foi muito bom. Qual você diria que foi o ponto alto, assim, da. Do show? Do show, é. Teve 2. Da parte emocional, assim, foi quando tocou Chrono Trigger e Chrono Cross, porque eu amo esses jogos e foi direto no coraçãozinho. E o cara tocando violino foi maravilhoso. Uhum. E o inesperado que tocou Doom Eternal, a música mais popular do jogo, aquele rockzão muito bom. E eu não... The only thing they fear is you. E não deu pra não lembrar de você correndo que nem um louco lá pra frente pra pular e entrar no meio da galera. Você ficou muito empolgado. É. Ah, o Chiquão, só que você foi além. É o seguinte. Nossa, esse momento foi muito bom. Eu não vou ter vergonha de ficar animado com um negócio que eu não achava que eu teria a oportunidade de ver ao vivo na minha vida aquela música sendo tocada. Quando eles começaram a tocar, eu pensei, porra, eu tenho que aproveitar isso como se eu tivesse num show de rock mesmo. Porque esse é o momento. É o único momento que eu vou conseguir ter isso, ter esse momento. E aí eu falei, foda-se, eu vou pular, vou gritar, vou sair correndo, é isso. E foi maravilhoso. Inclusive, eu acho que se os caras da banda vissem, eles iam adorar. Super espontâneo, né? Foi. Você sabe que foi. Ah, tá, teve uma ironia no lado. É. Não. Super espontâneo. Luan, me filma aqui. Luan, começa a filmar, começa pois a eu, filmar. Vou, eu vou pular e aí você não, filma olha, como se fosse por acaso, sabe? Dessa vez eu vou defender, eu tava filmando tudo ali. Do nada eu tô filmando o Doom lá, que tá maravilhoso, eu vejo o Gurgel passa na frente da câmera do nada, me assusta quando eu vejo que tá lá na frente, eu começo a ver ele correndo e ele falou filmar. Eu estava... Você pagou o Luan pra ter essa resposta. Depois você passa o Pix. Eu fiquei muito feliz, eu não me envergonho disso, eu acho que as pessoas deviam assim, se empolgar mais... Eu achei maravilhoso. É, espontaneamente, assim, dessas coisas e... É, foi o melhor momento, assim, eu... Foi, tipo... E logo depois eles tocaram o Big Blue, que foi muito foda. Que eles tiveram um momento lá que tipo, era 2 guitarristas e um baixista, e eu acho que tinha mais alguém no meio lá, e era um segurando eles eram o trio do outro. Lá que ficaram 1 minuto e, tipo, tocando numa coisa que foi mágica de ver. Enquanto um tocava, botava a mão nos acordes, o outro tocava, dedilhava lá, e aí foi, uau, é... É. Uau. Uma coisa que você. Que você não vê em show de rock. Tipo, um Metallica da vida não faz isso. Dá pra resumir o show deles em muito, muito, muito energético, muita energia. Tipo, muita energia. Tipo, energia positiva. Muito... Dá pra ver a empolgação deles tocando, a empolgação da galera lá na frente também. E quando depois terminou com o Snake Eater, que é tipo a música que é evidência do jogo, de videogame, né? Todo mundo canta junto. Essa foi a melhor descrição. Evidência dos jogos. Não tem como não cantar Snake Eater junto. É isso. É, se você tem um cara que joga videogames e um karaokê que tem a seleção tem cantar Snake de Snake Eater, vai, tem que ter. Ai, fala lá. Gato me mordeu aqui, licença. Ai, puto. Você botou a pé nele. Eu tava fazendo um carinho na cabeça. Você botou o pé, sabe, sei, que ele não gosta. Eu sei. Então, foi ótimo, foi muito, muito bom. Eu queria terminar com isso, mas eu sei que teve o grande show do dia 12. É. Fresno. É. Verdade, né? Excelente. Esse o Vitor só correndo pra ver. É. O... Sonic Symphony. É, Luan, não sei se você sabe. É, ano passado, 2021, teve uma apresentação especial, 30 anos de Sonic. Era uma orquestra sinfônica tocando. Na BGS? Tocando música. Não. No, é, foi uma transmissão ao vivo que eles fizeram especial. Sim, acho que eu lembro. No canal da SEGA, do Sonic, sei lá. E é, uma coisa que eu percebi, que eu descobri depois que eu cheguei em casa e eu fui pesquisar sobre a sinfonia e tudo mais, é a setlist foi exatamente a mesma. Ah. Foi a mesma coisa. A diferença foi, a nossa orquestra era brasileira, era todo mundo brasileiro, e foi produzido pelo povo do videogame orquestra, então tinha o Shotanakam e tudo mais, e na apresentação da SEGA foi o Crush 40 lá, os caras da banda do Sonic mesmo, que tocaram. É. Mas, dito isso, a gente viu ao vivo, e é muito foda a experiência. Sim. É, e não tipo, foi tipo várias... o lançamento mundial? É, então, foi o lançamento mundial da turnê. Eles vão começar a turnê e agora as pessoas vão poder ver ao vivo, mas a gente viu primeiro. Uhum. Eu, legal. Não sinto. Eu nunca acho tinha, que ninguém acho que eu nunca tinha. Acho que eu pelo menos pessoalmente nunca tinha escutado uma orquestra tocar pessoalmente, assim. Oh. Eu não lembro de ter feito algum programa assim, de ter visto uma orquestra na minha frente tocar. Muito legal ver. É mágico, eles tocaram Whiplash? Cara, Whiplash do filme? É. Não, ela tá brincando. É do filme. Ah, olha, eu ia adorar tocar esse Whiplash. Tacaram uma cadeira em alguém? Mas o... É uma experiência muito legal mesmo. Eu tinha experiência do Video Games Live, o negócio do Tommy Talarico lá, que é o projeto do Tommy Talarico, que ele chamava orquestras, tocava versão... Tommy Talarico? Sabe o nome... Sabe de quem ele é primo? Do vocalista do Iron Smith, Steven Tyler. Isso é um fato. É, podem pesquisar. É, Tommy Talarico, músico de videogames. Ele não tem um bom nome pro Brasil. Ups. E ele fazia, tinha esse projeto, Video Games Live, onde ele trazia músicas de videogame orquestradas. Eu tinha uma experiência de ver jogos e tudo mais. Música de jogos nesse contexto. Mas... isso foi uma situação bem especial, assim, de uma coisa que... uma situação única, da gente poder ver o começo dessa turnê, dessa orquestra. Espero que venha mais coisa desse tipo nos próximos eventos, foi muito legal. Eu tenho um fraco por música instrumental desse jeito, que tava tocando lá as músicas dos primeiros jogos e eu tava perto de chorar. Eu não sou nem fã de Sonic, eu Nossa, tava tipo, jogos caraca. Clássicos foi o que mais me emocionava. E aí veio a galera vibrando, tipo, agora já pro Sonic 2. Aí a galera, ah, Sonic 2. Não, Sonic 2 foi o melhor momento, assim. Foi mais percebido. Foi... E acho que foi o melhor switch também de música. Acho que eles tocaram muito bem. Pois é. Foi... Mais nada comparado ao show da Fresno. É, o show da Fresno. Tinha muita gente lá, inclusive. Agora eu não sei o que eu falo. E aí depois entrou a banda lá, a banda do Videogame Orquestra, pra tocar. Eu me pergunto se eles vão ser a banda que vai tocar as partes de rock do Sonic. É, eu fiquei perguntando se é exclusiva da BGS essa parte vai ter todos os shows que vai ter por aí também, tipo, vai ter sempre a parte do rock que vai chegar depois. Acho que exato. Vai. Exato. Porque estavam falando sobre produção do Shot na Cama e sei lá o que, talvez ele realmente acompanhe o negócio. Talvez em alguns lugares especiais tenha participação do Crush lá, mas... É. Mas, não sei. Essa é uma parte que eu não sou tão fã, assim, do Sonic. Eu prefiro as músicas mais videogames. Eu tava cantando quase todas lá, do meu lado. Sim, porque elas são legais, mas eu não sou tão fã no sentido de trilha sonora de videogames. Mas é muito legal ver o rock misturado com a orquestra, assim. Isso é uma combinação que eu gosto muito quando tem jogo. O rock com a orquestra dá muito certo se fizer direitinho. Sim. É por isso que eu gosto de Yellow Card. Rock com violino, delícia. Por isso que Xenoblade, Xenoblade tão boa, Octopath, todos os jogos que misturam orquestra com rock. Oh, Xenoblade... Octopath faz isso, é verdade. Mas aí acabou lá o negócio e eu sabia que tinha um show do Fresno. Sumiu, ele foi mais rápido que o Sonic, ele correu. E eu pensei... eu aproveitei que eu tava saindo do show do Sonic e eu falei... Cara, ainda dá tempo de ver pelo menos uma música da Fresno, né? Porque se eu falar do Fresno, o cara me dá um tapa ao vivo aqui. Eu nunca nem corrigi. Mentiroso! Mas aí eu fui lá, eu pensei, já que Carol não está aqui, eu vou pegar um pouco do momento aqui pra ela. Espero que tenha sido positivo pra você. Mas não foi. Foi bom, e foi muito por acaso que eu descobri que Fresno ia tocar lá, porque eu ouvi dois caras da assessoria de imprensa conversando entre si lá, e um falando pro outro, só descobri por acaso agora que vai ter um show do Fresno aqui na BGS, e ninguém me informou isso, Nada quando você fofoqueiro, aí eu fofoqueiro que sou, bisbilhoteiro... deixa eu pesquisar aqui. Aí eu vi que ia ter uma coisa da Marvel, aí eu fui procurando pra ver qual seria o dia, descobri que seria o último dia, e eu pensei, se tocar na hora do show do Sonic, eu não posso perder um show do Sonic. Eu já vi um show da Fresno esse ano, eu não vou... Escolhas. É. E tirou foto com o Lucas. Tirei foto com o Lucas Silveira, Lucas Fresno. Um beijo, Lucas. Se você estiver vendo isso, ouvindo isso, manda beijo, aqui. Beijo, Lucas, Karen e Sky. Ele, inclusive, mencionou... ele viu lá o povo de cosplay e falou... minha filha ia adorar vocês. É isso? Mais alguma coisa pra acrescentar? Talvez uma coisa ou outra. Não, tenho ou não? É sim ou não? Sim, eu tenho. Eu falei, vai? Vai? Tem alguns jogos que a gente jogou, mas a gente não mencionou ainda. A gente jogou Mario Rabbids, por exemplo. Tive a oportunidade de jogar antes do lançamento. Foi o Luigi's Mansion desse ano, jogo exclusivo. Foi o Luigi's Mansion, pois é. Novo. Eles podiam botar Bayonetta 3 também, mas eu acho que seria um trabalho maior, assim. A Ubisoft já é brother do Brasil, já é brother da Nintendo, trazer esse jogo deve ter sido mais fácil. Eu gostei de como tá a cara do jogo, gostei da fluidez que tem a mais nos movimentos dos personagens. Tá bem mais complexo o jogo, já é cheio de coisa, que nem deu pra ver na demo. Deu pra entender tudo, mas tem muita coisa nova, muito sistema novo, tem mais exploração também. Um detalhe interessante do stand da Nintendo é que eles não trazem demos, né? Eles trazem o jogo completo e aí tem uma hora que eles falam, oh, pronto, já parou aqui. E aí a gente joga o tutorial e quando chega no jogo mesmo, eles, ok, acabou, chega. Você não pode mais ver. Sim. Ah, vai, eu tava jogando lá de boa, falei, vou continuar jogando, tem tempo pra entrar. Não, você chegou na parte, tem que parar, o cara, ó. Ah, tá. Okay. E se eu me recusar? E eu não sei se isso é uma informação que as pessoas sabem, mas eu acho, e talvez agora que o jogo tá lançando, o povo já esteja começando a saber, mas eu vou botar aqui minha aposta, meu palpite, o vilão é a Rosalina, ok? É isso. Spoilers. Spoilers? Não sei, porque isso é só uma teoria. Eu acho que o vilão é o Sprite. Se for verdade, eu acertei minha teoria, ok? Então não venham com suas foices e suas tochas, porque não fui eu que revelei essa coisa. Mas eu acho que é ela. Nem botou a vinheta de spoiler. É, soltou na cara dura, tipo, mas eu queria descobrir na hora, não queria ouvir teorias. Angústia. A gente jogou Mario Strikers, convenceu o Luan a comprar. É. A gente não tinha... A risada. É. Ups, acho que a Nintendo me convenceu a comprar um jogo. Deu certo, né? Olha aí, tá vendo? Eles conseguiram. Eles lançaram uma demo, a gente jogou e a demo e era só no convenceu. Online, tipo, destruído, não conseguiu jogar o jogo direito, foi estranho. E era online com estranhos, não tinha... Jogava contra um amiguinho. É, e foi legal jogar. Aí eu joguei com o Gurgel lá na hora, no palco, do lado dele, rindo, tudo mais, dando 4-1 nele, e foi mó legal. Ah. Não, só pra explicar, porque ficou confuso. Eles lançaram a demo antes, né? Ah, é, eles lançaram a demo antes. Eles lançaram o jogo depois. O jogo já tava disponível. Já lançou, já. A gente jogou lá, só por... Ah, tá aqui, né? Vamos jogar. Tinha chegado cedo. É. E aí foi divertido. E a gente ficou com vontade de jogar. Eu não consegui aproveitar da promoção que teve recentemente na Shopee pra comprar físico lá e... É, eu sei, a culpa foi minha. Eu tive uma discussão com a Carol, tipo, ô, você acha que eu compro? Tá um preço bom, mas eu quero comprar a Bayonetta no final do mês, que eu faço? Prioridade. É, e aí acabou que não consegui comprar nenhum nem outro. É, vamos ver. Cara, as animações são muito legais e aquele efeito... visual que tem quando você usa um golpe especial é muito legal! Ele fica no estilo artístico da capa. É muito legal, é só vendo, vendo pra saber. Eu não gosto de futebol muito e aquele jogo me fez gostar do jogo. Tipo, gostei do jogo, mesmo sendo um jogo de futebol. Então, é tão diferente de futebol que nem parece futebol, às vezes. É o básico do futebol, mas é muito maluco pra ser futebol. É. A única coisa que eu fico... bravo é que alguns dos personagens seguram a bola com a mão. Isso já... Que agonia. Mas também dá pra botar roupinha no time, que eu achei legal, achei bonitinho isso. Eu achei o jogo charmoso e divertido de jogar. O Didi é muito fofo, ele tá no jogo. A gente jogou o que mais? Sweet Sports? Sweet Sports, jogou o Takes Two no Switch, que foi legal de experiência. É, eu vi que... Eu jogar Takes Two. O que eles... O que ainda vai lançar esse port do Switch em novembro, ele tá bem capado assim visualmente, mas dá pra jogar de boa. Mas dá pra jogar de boa, de um jeito que dá pra você sentir o jogo do mesmo jeito, então é uma opção pra quem só tem o Switch, eu acho que é uma boa opção. É, parece um bom, tipo, é um bom port, parece um bom port, mesmo que esteja mais feio. A gente jogou o Kirby também. O Kirby, jogo fofo, meu Deus. Achei muito charmosinho. Mas entra naquele caso de jogo que a gente não quis pagar pra comprar pra jogar, mas depois de jogar lá, achou legal. Tipo, esse eu não vou pegar, mas achei muito legal. Eu sei lá, talvez em promoção eu pegue um dia, porque ele é muito fofo, é muito bonitinho. Ele é muito fofinho, ele tem mais profundidade do que parece, os controles tem mais nuances, que não é tão fácil de jogar. O Luan se arriscava nos caminhos alternativos lá e pegava um atalho que fazia ele ganhar 500 mil... morangos e eu pensando, não é seguro ir por esse caminho. Aí eu ia pelo lado e perdia. Não é seguro. E a moça dela tava ajudando o Gurgel bastante a tentar ganhar. A moça ficava me empurrando, tipo, vai pra aquele lugar ali porque tem mais morangos. Fiquei sabendo dessa moça aí. Inclusive a moça falou que ele parece o Gianni Kini. Uau, que original. Nossa. Então, e o Vitor é lerdo, né? Então você tem que chegar nele e falar: essa pessoa está dando lição de você. Ele é lerdo. É. Eu senti uma vibe, posso falar isso. Okay. Então não sei. É. Abraço pra essa moça. Não, se fosse eu que ele estivesse jogando alguma coisa e eu ficasse falando, Vitor, vai ali, ele ia falar: nossa, Carol, me deixa jogar. Assim. O que mais? Você tem direito a falar mais uma coisa. Então, vamos pros jogos de PlayStation, porque... Eu ia falar do jogo indie brasileiro que a gente jogou, o Cassiodora, mas... Se vira aí, galera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o botão que eu ganhei por jogar. Joguei chutinho na perna. É um shoot'em up, só que ele não é... Ele não é... Esse é o personagem que eu usei, inclusive, porque são três personagens, cada um tem seus poderes elementais lá, e a minha era de fogo, e era legal essa porque... Essa é a Cassiodora? Não sei. Era legal porque tipo, tinha um negócio de fraqueza lá, que se você... O inimigo, que era uma árvore, eu podia jogar fogo na raiz dela lá, pra ela morrer, mais rápido. Era legal, eu achei charmoso esse jogo, as animações bonitinhas e tudo mais. Pronto, eu consegui inserir lá. E inclusive era um jogo que os caras estavam do lado pra falar, e aí, o que acharam? E a gente, olhando nos olhos dele, falou... Legal, gostamos. É divertidinho, vamos ver quanto vai ser e quando vai lançar, porque... Pera, não, eu tenho aqui quando vai lançar. Ah, não tenho. Eles não deram data, desculpa. Talvez 2023. O que eu queria falar do PlayStation é que ele foi um momento pra conhecer o DualSense e ver a... Uau, meu Deus, não tem loading, sabe? Do jogo... Mas do se eu tirar console da tomada, ele ainda vai ficar enchendo o saco? Provável. O stand da PlayStation tava com um problema de interferência de controles, do fone e dos controles. De vez em quando eles perdiam o contato lá, e isso atrapalhou um pouco nos jogos que eu joguei lá. Eu joguei quase todos que eles tinham disponíveis. A gente testou muito jogo. Tipo, curiosidade de testar, Returnal. Of Us, com Horizon. Com Pedro Pascal. Horizon Forbidden West. Forbidden West, que é um jogo muito bonito. Inclusive. Sim. O Luan me deu uma dica, que era tirar do modo... Performance, botar no modo qualidade. Que aí, nossa, que aí, o negócio ficou uau. É aquela sensação de você botar óculos pela primeira vez lá. É uau. Eu tava vendo meu jogo, nossa, jogo lindo. Eu li pra tela do Vitor, nossa, borrada. Eu falei, tá 100 FPS, bota no modo qualidade pra tu ver o negócio. Aí ele botou e ficou uou. Eu tive meus olhos abertos pra Matrix. É um jogo muito bonito, nossa. Ratchet Clank também, joguei, achei. Sackboy 3D World. Legalzinho, Sackboy, que vai lançar na Steam, então. Bonitinho, eu gostei como eles mantiveram a identidade visual dos jogos de PlayStation 3 lá. Mas o que mais chamou minha atenção mesmo foi o que mais usa das coisas do... O Astro. O Astro Playroom. Astro's que Playroom. Vem com todo o PlayStation 5, ele é um demo, né, que vem de graça. Ele vem meio que como uma demo do PlayStation 5 que você... Você sente... Eles usam do DualSense lá pra mostrar como é o sentimento de sentir o jogo. O que você achou do DualSense? É o futuro? Tipo, foi... Uou! É uma sensação muito legal. Se for usado bem, isso pode trazer umas experiências legais no jogo. Porque é... Pra você ter uma ideia, o personagem estava... andando na areia e o controle estava tremendo de uma maneira de uma maneira crocante, que você sentia crocante. Como se tivesse, tipo, ah, ok, isso é a sensação do robô andando na areia. É uma sensação que simplesmente não dá pra explicar. É que nem usar o negócio no olho lá, VR. VR, só jogando pra entender. o que é. O controle faz você sentir que é Homem-Aranha. Você joga Homem-Aranha. Você vai sentir a teia saindo da sua mão, meu Deus. Tem. É isso. Os jogos com certeza são isso. Eu já falamos todos os eventos. A gente não falou do Iizuka, Takashi Iizuka, produtor do Sonic, que tava lá. Infelizmente, a BGS Talks dele foi um pouco mais fraca, porque... É, tinha nem pergunta do povo. Não tinha pergunta do público. Não sei se isso foi uma escolha pra não ter pergunta... A gente não sabe qual foi o último por trás aí. Querendo ou não, o Sonic atualmente, ele tem seus fãs, mas ele também tem umas pessoas que acham que ele não tá num caminho bom. Então, ele não tá correndo num caminho bom. Como tudo. É, então vai ter... Eu imagino que teria pessoas perguntando. Ah, se ele pediu pra não... Eu acho que veio, talvez foi... Não sei se foi... Pode ser do diretriz também acima dele, da SEGA mesmo, falou que não podia ter pergunta, era só realmente lá fazer PR. Mas não. Eu gostaria de ver perguntas do público, inclusive especialmente de fãs, ver o que eles perguntariam, mas infelizmente não tive a chance de ver isso, não rolou, mas sei lá, ele parece gentil, apesar de tudo. Gente. Parece gostar do que ele faz. Lá, ganhou o prêmio, o negocinho lá que deram pra ele lá no dia do Orquestra do Sonic. Uhum. Parecia. Ele fica animado de ter fãs Que os fãs estão empolgados com o Sonic. Ele mostrou uma coisa que a gente teve exclusiva no Sonic Symphony foi que ele mostrou uma música do Sonic Frontiers, ou o jogo que tá vindo do Sonic, jogo novo. Vai ter um trailer lá também. Então teve uma coisa a mais. Foi legal a presença dele, apesar de não ter sido totalmente proveitosa. Eu só queria ter sido escutado mais curiosidades, coisas diferentes, depois de escutar uma chance de ouvir ele falar, só que foi bem aquela coisa. Pergunta direcionada e já meio que feita já. Se eu pudesse perguntar pra ele, a minha pergunta seria: o que. A recepção positiva dos filmes que vieram recentemente do Sonic. Mudam em alguma maneira a sua perspectiva de produção de jogo? Se altera de alguma maneira? Tipo, se vê. Sabe? Você me ajudaria a melhorar essa pergunta. Teve o Chata na Cama, ele não teve o Talks porque ele tava passando mal no dia, de acordo com a moça que trabalhava lá no palco. Ele ainda fez o Sonic Symphony nesse dia. Eu imagino que ele tipo, não estivesse lá super, super bem, aí ele pensou, eu vou focar meu... Acho que o... Minha integridade física. Ficou na cama mesmo, né? Chota de cama. Chota de cama. E aí ele preferiu se guardar pro Sonic Symphony, eu entendo. Mas é uma pena porque eu não consegui tirar minha terceira foto no terceiro ano seguido com ele. Eu sei. É isso aí. Minhas observações terminaram. Então é o seguinte. Digas. A gente vai fazer uma coisa antes de terminar. É o famoso... Bate-bola, jogo rápido. É rápido, Vitor. Okay. É sem pensar, sem explicação. Ok? Bora. Ah. Eu vou falar uma coisa, vocês me dão a resposta. E é isso. Uhum. Vai. Vou beber água aqui pra estar pronto. Manda. Peraí. Vou começar com o Luan. Luan. Um jogo. Da feira, né? É, sim. Tem que ser um jogo novo? Mas, gente! Ah, tá. É sem pensar. Street Fighter 6. Ok. Street Fighter 6, né? Também. Tá bom. Vitor, um cosplay. Um cosplay, putz. Só parênteses rápido. Eu tava fazendo uma caçada de cosplays. Tá explicando. Ok. Se você for fazer uma explicação, você responde e depois faz a explicação. Ok, ok. Meu favorito foi da turma do bairro, que era tinham 5 pessoas, cada um era um número. Eu não vi a número 3, mas eu tirei foto do número 1, do 2 e da 5. O 4 tava comprando Cup Noodles. Então, ele não podia aparecer na foto, mas eles tinham o grupo inteiro e eu achei isso muito legal. Mas só a explicação é que eu tava fazendo uma caçada ao cosplay lá, eu pedi no Instagram que as pessoas me mandassem pessoas pra encontrar, e foi divertido. E meu favorito nesse caso foi encontrar a Samus, que pediram a Samus o negócio inteiro, eu tava procurando uma Zero Suit Samus, encontrei uma Samus com armadura completa. Foda. Pronto, desculpa pelo... Tá, eu só vou reiterar as regras. Né? É rápido. É pra ser rápido. Ok. Ok. Tá? Vai, cosplay. É, Master Chief, porque tá muito bem feito. Também só uma leve menção à Malenia do The Elden Ring, porque ficou tão bom que me lembrou de traumas. Ah. Beleza. One, um momento. Torneio de lambada. Vitor, um momento. Putz, um momento. O momento que eu fui reconhecido pela tradutora da Capcom, que eu cheguei nela e falei: ah, você tá aqui, eu tô vindo desde 2018, né? Eu tô vindo desde 2018 e eu te vejo desde 2018. Ela: sim, eu lembro de você, você tá sempre por aqui, né? Eu: ah! Ó! Oh. Ok. Vitor, um encontro. Um encontro? Como assim? De um encontro. De alguém que eu... Pronto. É a sua interpretação. Putz. Ok. Marcelo Tavares, no corredor, ele tava andando lá de boas, eu dei um... Marcelo! Mandei um joinha pra ele, só pra dar um joinha. Ele olhou pra mim e começou a vir até mim e perguntou: e aí, beleza? Como é que tá? O que tá achando? Vai vir todo dia, não sei o que. Ele veio conversar comigo. Eu só queria dar um joinha e receber um joinha de volta. Eu não esperava por isso. Foi um encontro... Luan, legal. Eu acho que pra mim foi um encontro com amigos e pessoas que tanto que eu conheci nesse meio tempo de pandemia e tudo mais. Mas e pessoas que eu não tenho tempo. É encontro. É difícil. Não são um encontro. E todas as pessoas que encontraram o Vitor, vocês são menos do que Marcelo Tavares. Fica aí, coisa. Bora, Luan. Ai, uma pessoa só não dá. Pode falar o Vitor, o Vitor tá aqui. É, o Vitor, encontrar o Vitor de novo depois de 2 anos foi bom, verdade, boa. Foi bom. A semana, inclusive, foi forte passar a semana com ele. Foi um amigão, mesmo. Eu só tenho a agradecer esse menino. Cara... Não é muito querido. Luan, um dia. Um dia? Uhum. Eu vou ficar com o dia da Kill Bites, que eu achei muito memorável. Aquela experiência toda. Vou ficar com esse dia. O dia que a gente foi na Kill Bites e tudo mais. Boa. Vitor, um dia. Eu acho que eu vou... O último dia. Que foi... Apesar de ter sido... amargo, assim, tá acabando. Foi o dia que eu mais aproveitei os amigos. É um bom dia mesmo. E foi... Tentando se redimir agora. E eu vi o show, eu vi o show do Sonic Symphony e o show do Fresno foi bacana. E pra finalizar, uma edição. Da BGS? É. Putz. Tá, ainda bem que eu sou o segundo a responder. Porque eu gostei muito dessa. Eu vou falar 2019 ainda. Mas essa, olha, se continuar... Se pegar o potencial de 2019 com o esforço que eles fizeram em 2022, 2023 vai ser do caralho. É isso. Eu diria que de ponto de vista de feira, assim... O 2019 foi mais memorável, foi um crescimento grande, teve muita coisa. Mas do ponto de vista também de reencontros e tudo mais, e coisa pessoal, essa aqui marcou bastante também. Eu dividiria assim, emocionalmente essa aqui, mas em termos de feira, a de 2019 foi maior. Vocês são péssimos nisso. Marília e Gabriela estariam horrorizada. tá? Horrorizada. Se algum dia vocês... Eu fui sucinta a maioria das Se algum portas. Dia vocês ficassem de frente com o Gabi, seria horrível. Ela falou que era pra ser bate e volta, pra falar uma coisa e nada, mais nada. E você, né? Reinaldo Janequim, ela esperaria mais de você, tá? Ela esperaria Senhora. E você, qual foi a sua edição favorita? Luan, qual você acha que seria o jogo favorito da Carol lá? Vixe, não sei. Talvez Street Fighter também? Ela gosta de luta, não gosta? É, eu acho que ela gostaria de me dar porrada. Não. É, acho que ela gostaria de Street Fighter. É isso, né, galera? Esse foi o nosso especial BGS. Nosso tradicional especial BGS. Estávamos com saudade. Sim, eu gosto muito de fazer essa parte. E queria dizer que apesar de ter tido menos atrações e muita coisa nova, a feira como um todo estava extremamente bem organizada no geral. Tinha muito stand legal mesmo, de várias empresas diferentes lá. Tipo, o Genshin estava lá esse ano, não tinha antes, e foi muito legal ver quanta gente tinha lá e quantos cosplay tinha lá. Quanto movimentou aquela parte do Genshin, por exemplo. É legal. Tem várias coisas. É legal ver a evolução dos anos dos jogos, né? Tipo, em 2019 o stand do Fortnite era gigantesco. Em 2022 não tem stand do Fortnite. E o stand do Genshin tava lotado, o negócio todo. É. E aí vai ser assim, nos próximos anos vai ter outros jogos assim que vão ser grandes. É isso, eles fizeram muito bem com o que eles tinham, apesar de ter uma coisa ou outra meio desfalcada, ainda dá pra sentir. Foi um grande retorno, vai. É, foi. Podemos dizer que a BGS está de volta ao jogo. É, podemos finalmente dizer isso. E eu saí da feira, eles conseguiram, porque eu saí da feira querendo comprar algumas coisas, né? Eu comprei um jogo lá da Nintendo e eu virei um... Agora eu quero tomar Monster. Obrigado. Ah, é. Monster de manga. Monster... Obrigado. Não só tinha a patrocínio, mas eles também tinham na parte da imprensa, tinha Monster de graça para a imprensa. Agora eu quero Monster. Não gostava olho, de... O olho do Luan tremendo, porque faz horas que ele não bebe. Cadê meu Monster de manga? Cadê? Eu não gostava de Monster. Eu não gosto de Monster normal, mas é de manga, cara. Que delícia! Eu gostei pra caramba. Olha, tem pessoas no chat falando que estão tomando Monster de manga no momento, hein? Olha só. Ai. Ah, que inveja. Eu queria ser você para tomar manga. Inclusive, eu pensei, se a gente fizesse alguma vez, tipo, quatro imagens que resumem alguma coisa, certo? Da feira. Ah, uma das imagens seria Pingo de Ouro e Monster. A gente comeu muito Pingo de Ouro. Foi muito bom. Eu fiquei com um quentinho no coração, assim. E é legal de fazer a feira, e é legal de falar sobre a feira depois, chegar aqui e fazer. Então, com certeza, pode esperar que, se enquanto eles estiverem nos chamando, eu vou pra lá e eu vou vir e falar aqui, fazer o podcast sobre e vai ser um dos meus favoritos do ano, facilmente. Queria agradecer a assessoria de imprensa, desde que você dar essa oportunidade de novo pra gente. Obrigado. Sim, demais. A Drone, ela antes era a Rosa Reis, que eles mudaram o nome, mudaram a identidade deles pra expandirem os horizontes. E muito obrigado, Drone, por essa oportunidade. Fico feliz. E aproveitamos um pouco de ser imprensa. Imagino que sim. Pode ter uma pergunta pra ser feita, não. Acho que lá. Fica mandando drones lá. Ai, ai. É isso? É isso. Você quer concluir? De alguma maneira? Sim. Pera, o que eu preciso falar mesmo? Ah, tá. Obrigado, Vitor. Obrigado, Carol. Obrigado, Luan. Nada. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aqui no chat ao vivo. Você também, que está ouvindo isso, pode acompanhar aqui a gente pelo Twitch. Esqueci o nome do negócio. pela Twitch. twitch.tv/vicbug. Venha ver nossas caras, venha ver as caras que eu faço quando o Vitor tá falando, que elas são ótimas. Eu acho muito bom. Quem que acompanha em vídeo pelo YouTube e agora tem pelo Spotify também, vocês podem ver algumas coisas de edição que eu vou botar. Vou tentar a contagem de volta ao jogo. De volta ao jogo. Sai que a Carol falou conta ou não? Ela falou 4 agora. É, agora é. Conta, ué. É cada vez que eu falo de volta ao jogo, não é? Então, se eu falei de volta ao jogo, tem que ser contado de volta ao jogo que foi falado. Ok. Enfim. Okay. Bem, todas as plataformas de podcast lá, Google Podcast, Apple Podcast, etc, etc. Deem uma olhada, a gente vai estar lá. Obrigado, Carol, por mediar essa conversa. Apesar de não ter. Eu fui coagida por esses dois, tá? Eu? É, Luan, você não fica de fora, não. Eu fiquei sabendo. Eu apoiaria, sim, se tá participando. O Luan, então, o Luan, ele me compra com fofocas. E conversas de novela. É, fofocas sobre novela. Bora começar a ver todas as flores, Carol? Bora começar a ver todas as flores. Eu ia falar isso. Eu vou começar a ver. Ai, mas disse que tem uma... depois a gente fala, mas eu não gostei muito quando eu vi um negócio. Ih, eu não sei de nada. Mas vi pessoal falando bem. Bom, é isso. Curte a gente. Comenta aí o seu bate-bola jogo rápido. Ah, é. Faz igual os meninos. Faz texto. Pessimamente. aparentemente eles não sabem, eles não cresceram com Marília e Gabriela. Enfim. Manda isso pro pessoal gamer. Manda isso pra quem quer ir na BGS e ainda não teve a oportunidade. Sim. Diva, que a pessoa se anima pra ir em 2023. Seja maior ainda ano que vem, com mais gente ainda. Exatamente. Chama o David Wise e Marcelo. Marcelão. David Wise, alguém tem que estar comigo pra chorando. Pra medir minha pressão às vezes. Eu chorando, fazendo pergunta pra ele, tipo, qual é a sua pergunta? Eu só quero dizer que você fez minha infância e minha vida adulta também. Eu não vou deixar você se aproximar do microfone. Ah, mas eu vou roubar. Pela segurança do evento, Marcelo Tavares, não chama, por favor. É isso. Lembra de seguir a gente em todas as plataformas. Você pode ouvir esse podcast em qualquer lugar. Todos os lugares que você procurar aí no seu celular vai estar. Então, procura aí, não tem desculpa. No YouTube pra ver as animações. Vai colocar na minha cabeça. Aqui agora, ó. Pressão de coisas aqui. Ok. Imagens. Vira. Me chamou? Não me chamou? Agora aguente as consequências. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu tô satisfeito com os comentários que eu vi. Ótimo. Ah, Eu não sei se você lembra que eles tinham uma área arcade lá pra jogar joguinhos fliperama. Esse ano eu devo dizer que eu tô um pouquinho triste porque não tinha o Taiko pra, o Taiko, pra gente brincar. Quebraram. Quebraram. Possível. Tacaram as baquetas na cabeça de... Na próxima faz uma área só de Taiko, beleza? E também tava meio escondidinho ali no canto. Pronto. Agora eu comentei tudo. É isso. Então... Que venham os próximos anos. O mundo dá tchau quando eu contar até 3. E o Luan se vira com um delay aí. Mas conta mais, não tem delay. É verdade. 1, 2, 3. Tchau. Tchau. Por que vocês não deram tchau? Porque eu não percebi que você tava contando já. O Luan tá dando tchau só de gestos. É isso. Beijo na testa, fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, Marcelo Tavares. Obrigado, Drone, assessoria de imprensa. Obrigado, Banco do Brasil, por patrocinar uma grande parte do negócio. Obrigado a todos que vieram. Obrigado a todos que deram oi. Obrigado. Até 2023. É nóis! Tchau, pipoca. Tchau, gente. Obrigado. Agora, voltando a falar sobre o filme do Mario. Porque na hora que o Luan falou, por que não escolheram o Charles Martin? Mas assim, não é a mesma coisa dublar um filme. Que o personagem só faz uns. Será que a gente não. Por isso que eu fiz o questionamento, é uma coisa pra se pensar. Tipo, eu não tipo, sei ele o sabe também. Fazer a dublagem? Acho que não. E como seria essa ele voz? É um ator. Seria insuportável aquela voz. Será que a gente não ia ficar cansado do... Imagina assistir uma hora e meia. Não. Imagina assistir uma hora e meia dessa voz. Tá doido. Não, falando mas frases. Isso eu pensei, poderia. Falando frases. A não ser que desse outra direção pra ele. Pra ele fazer de outra forma. Aí talvez desse. Não sei. Por isso que eu falei, é uma pergunta pra se pensar. Porque. Enfim, I'm out, bitches. Pra se pensar.